estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais geral para o senhor. Estamos aqui para conhecer mais uma pessoa. Para conhecer uma pessoa muito especial. Ele não espera terminar de falar. É pro time ficar eufórico. Mas dá aquela entrada. Nossa, cara, mas tudo bem. E antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes usando 5 estrelinhas. Hoje a gente pode falar o quê? 5 amiguinhos? 5 amiguinhos. 5 barbas. 5 símbolos de alquimia. 5 camisetas do Flash. Carecas. 5 dados de 8 lados. Essa magoou. É isso aí, avalia a gente com 5 estrelinhas. Porém, antes de começar definitivamente, temos um recadinho. Temos um recado muito importante para você que está ouvindo agora neste exato momento. Você que está ouvindo, você escreve? Você gosta de escrever? Você escreve bem? Você gostaria de fazer parte dessa corja de loucos que é a Locomotiva 26? Você pode ser um novo colunista do nosso site Locomotiva 26. O que você vai fazer? Você não vai escrever? Não deixou nem colocar a vinheta. Desculpa, faz. Não, agora vai sem vinheta. Minasato, arigato, kakakawai. Mas isso não entra quando você fala não, do recado? Não, eu ia colocar tipo novo colunista do Locomotiva, mas... Não, vai. Ok, mande um texto, dois aí pro contato @locomotiva26.com.br e venha fazer parte de nossa equipe. Venha fazer parte da nossa equipe. E eu sou Rafael Tanicho e estamos aqui com uma prova concreta de que tudo essa loucura vale a pena. Que lindo. É. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... S2, Renatex. Eu sou o Pedro Tanicho e quando vem visita pra cá eu durmo mal pra caralho. E hoje nós temos não um, mas dois convidados. Aqui junto com a gente, Nívoro Starone Abiboldo, para conhecer um pouco mais desse cara que estávamos ansiosos para conhecer. Vai lá. Sim, eu sou o Outcast e ontem o Renatex deixou o Suede sem palavras. É, exatamente. Muito sexo, muita coisa interna, né? Mas tudo bem. E lá de São Paulo, atravessou 400 quilômetros para parar neste fim de mundo, que é Matão, para conhecer para conhecer humildes podcasters, criadores de conteúdo, que não sabe fazer muita coisa da vida. Mas vamos lá, querido amigo, se apresente. Oi, eu sou o Renato, e quando o Teta Atômica não tá, o Teta Dourada vem. Oh! Dourada. Podia subir aquela música, Teta Dourada, quero ser... Não, é a Garota Dourada, né? Por que Teta Dourada, gente? Vai ter história, né? Vai ter história. Não, colocar a música do Goldfinger, do 007. Melf, dedo, não é a teta. Ah, mas é ok, mas tudo bem. E vamos lá, vamos para o e-mail, se tiver. Será? Se tiver, tem recadinho. Começar esse LocomoCast, vamos para alguns recadinhos e e-mails. Hora de e-mail. Olha quem tá aqui. Olha, temos um e-mail. Temos um e-mail. E o Alvin está com a gente na gravação. Sim, pelo menos no e-mail eu vou aparecer, né? É verdade. Mas antes do e-mail, vamos para alguns recadinhos, a começar por... Vamos ajudar no financiamento coletivo do Eudaimônia, do Luciano Salles. Grande Luciano Salles. Luciano Salles ajudou a gente para caralho na Comic Con, tomando conta do nosso equipamento, deixando carregar na mesa dele, porque ele tava com uma mesa na Artists Alley, né? E ajudou a gente para caralho. Se não fosse por ele, talvez nós não tivéssemos metade do conteúdo da Comic Con que a gente apresentou para você, querido ouvinte. Exato. Verdade. Por isso, vamos deixar aí o link www.catarse.me/eudaimonia, ok? Vamos ajudar ele no financiamento de mais um HQ sensacional de Luciano Salles. É isso aí, galera. Bora ajudar. Vale lembrar que no nosso site tem um bannerzinho lá. É só clicar que você já vai estar direto no Catarse do Luciano. E lá também temos um outro bannerzinho. Temos um outro bannerzinho muito lindo, muito chicoso lá. Qual que é esse bannerzinho? É um bannerzinho de um livro chamado Pequeno Raio de Sol. Conta a história. Le petit rayon de sol. Solé. Le petit rayon de solé. De soleil. Raio não deve ser raio, né? Mas não, mas ok. Não é francês, cara, é brasileiro. A gente tá com uma TV aqui na frente, eu tô sentindo uma reverberação, cara. É. Tô de frente com a televisão, tá esquisito. Eu tô vendo o Álvaro. Você tá vendo? É, eu tô vendo você agora que eu vi. Então, esse livro se trata de uma garota chamada Lia, que é a representação, a personificação de todas as crises existenciais contidas após os 20 anos aí. E... dos vacilos também? Dos vacilos, mais ou menos. Ela é meio depressiva. Ah, tadinha. Tá. Mas pessoas depressivas vacilam. Vacilam pra caralho. Então, é um livro bem legal, é um romance. É bem interessante a forma com que ele se desenrola. E o final é surpreendente, tem um plot bem legal. Foi meu primeiro conto longo demais que valeu a pena lançar um livro aí de 100 páginas. É um pocket bem interessante. Comprem, divulguem, ajudem. Se vocês gostarem, é nóis. Exatamente, basta clicar no banner do livro O Pequeno Raio de Sol. O pequeno, meu pequeno. Só pequeno, pequeno raio de sol. Pequeno raio de sol, ok? Clica lá, já vai estar no link pra você comprar o livro e dar uma força para o Suede. Eu quero garantir o meu, vamos ver se eu consigo. E ó, você tem uma vantagem, porque né, você pode trazer aqui pra autografar. Não, então, vou pedir autógrafos, mano. Isso aí, um dia pode valer alguma coisa. Pode ser mais que um também, vai saber. Sabe, mais pra frente a gente não faça algum sorteio aí, dos livros do Suede. Isso aí. E recebemos um e-mail. De quem é esse e-mail? Olha, eu vou falar já, mas esse e-mail vale por uns 3 e-mails que geralmente a gente recebe. É coisa para caralho. Vamos lá. Olá, saudosos amigos dessa maravilhosa locomotiva. Olá, pessoa. How? Sou eu, Renato Augusto Cicote Marques Luiz. Olá, Renatex. Saudades. 31... Olá, Cicote. 31 anos, técnico em eletrônica, São Paulo SP. E se posso pedir uma música, gostaria da música Brothers, do Full Metal Alchemist, mas na versão russa Bratva. Que ele deixou o link aí, já está rolando, já está rolando. Da hora a música. Que casts maravilhosos. Olha, ele fez uma retrospectiva aí de alguns casts que ele não tinha mandado. É bem, olha, muito bem, tá vendo? Faça como Renato, você pode mandar um e-mail sobre um cast que não é o atual. Exato, faça a lição de casa. E ele começa falando sobre o Drops, que a gente falou um pouquinho sobre tatuagem. Tatuagens. Sobre o de tatuagem, é verdade. Ele participou, ele cara. Ele participou. É sobre o de tatuagem que fiz, foi a tatuadora Aileen, do A2, ou A2, não sei. A2 Tatu Studio da Casa Verde. Como eu disse, ela é incrível e recomendo muito. Fica aí a recomendação da Aileen do A2 Tatu Studio da Casa Verde. Ou A2 Tatu Studio da House... Greenhouse. Da Greenhouse. Sobre o Conhecendo Desconhecidos do Together. Quantas histórias. Da próxima vez que for aí, eu preciso conhecê-lo também. Conhecê-lo também ao Álvaro. Não vai Tem dar. Tem que vir antes de... Do dia 5. Dele partir. Ele vai voltar pros Lady Boys. Vai ter que vir antes da semana que vem, porque o Together vai morar oficialmente na Tailândia. Vai virar um tailandês. Eu tava falando pro Álvaro que eu queria ter a coragem e o desapego dele. Sim. Verdade. É falar, complicado, né? Tô indo. Complicado. É, tô indo. Vai largar tudo. São tudo daqui, minha mãe é daqui, mas caguei, tô indo. É estranho, né? Não, mas é corajoso, eu gostaria de ter. É corajoso. Um pouco. E histórias de enganar o professor, eu tenho algumas. Uma eu contei pra vocês quando fui aí, de uma professora de inglês do colegial, que era muito fã do Gohan, de Dragon Ball Z. Eu pensei que era amigo do... Do Outcast. Meu pai havia comprado uma impressora Epson, de boa qualidade, e imprimia muitos desenhos por diversos motivos, principalmente para me inspirar a jogar RPG. Mas eu imprimia frequentes imagens do Gohan para essa professora, sendo a única justificativa para eu ter fechado o ano com 8,5 na média, sendo que eu não tinha nota para tal. Caralho! Ele subornou com impressão do Gohan. É, eu fico imaginando a professora fã do Gohan. Se o fã, o ser fã dela não é meio que um feitiche também, então, né? Vai saber. E assim, o Gohan principalmente passou a saga Z, aliás, passou até determinado momento da saga Z, ele não tem um caralho de importância pra história, né? Sim. Até o céu ali, beleza, mas depois que ele vira o Cyberman toscão pra porra lá... Não, ali ele é divertido. Não, mas... convenhamos, é extremamente irrelevante, né? Pra história. Pra história, mas é divertido. Cyberman. Ainda no colegial, em 2001, uma professora de português pediu pra ler um daqueles livros obrigatórios de vestibular. Porém, eu não gostei do livro em questão e li um resumo, abusando das minhas habilidades habilidades com as buscas na internet, pois meu pai sempre curtiu tecnologia e teve internet desde o primeiro ano que teve no Brasil. Dessa forma, peguei 5 resumos de internet, que ele deve ter demorado, sei lá, 15 anos pra baixar. Com certeza. Antiga. Nossa. Fiz um trabalho só e li várias vezes, tirando a nota 7,5. Não foi a única vez que a internet me ajudou, pois eu fazia o trabalho dos colegas cobrando um valor. Justo, empreendedorismo. Esse é o uso correto da inteligência, né? Agora, aproveitando a história de escola, um colega de classe conseguiu fazer uma professora pedir demissão por estresse no primeiro colegial. O nome dela era Maria da Penha. E o colega vivia gritando, Penha! Tá escrito assim, gente, mas eu não sei se é exatamente esse grito. Será que não é de alguma novela ou algo do tipo? Sei lá. Até que ela simplesmente saiu da sala e nunca mais voltou. Apesar de achar engraçado na época, hoje vejo que foi muito cruel com a pobre professora de matemática. É. Teve ainda a professora de espanhol do terceiro colegial, que foi pedir um trabalho que consistia em descrever uma foto que era de nossa escolha, dentre as fornecidas por ela. Eu, nerd, mas com um troll em nascimento, achei uma foto dela de biquíni. Pois fui o primeiro a escolher. Caralho, ela colocou uma foto dela à escolha de biquíni? Que da hora, então, né? Essa professora é uma safada. Professora de espanhol, hein? Será que é de a mesma biquíni. Do Gohan? Não, não deve ser. Acho que não, é de inglês, né? É, aquela de inglês. Do you know speak. Essa coisa, essa porra aí. Vamos lá, retirei. Perdi aqui. Foto de biquíni da professora da espanhola. Retirei ela e mais uma do montante. Caralho, realmente estava no meio. Retirei ela e mais uma do montante e tive o trabalho de descrever tudo o que via em espanhol de 2 fotos. Só pra deixar a professora vermelha de vergonha. Caliente, curvas. Só pra deixar a professora vermelha de vergonha por ter esquecido aquela foto. Ah, como que eu. Nossa! Ela esqueceu, gente. Professoras do Renato Augusto. Ela sorriu, leu minha descrição da foto dela, no qual eu descrevia com elogios. Ficou sem saber o que fazer, pois não podia aceitar aquele trabalho de sala. Sexo. Pois traria problemas pra ela, né? Eu prontamente mostrei a outra foto e a outra descrição. Nunca a vi tão aliviada em dar um 10. Isso foi engraçado. Foi legal. Mas minha melhor enrolada de professor foi com uma de história. Eu sempre gostei da matéria, porém a classe era uma zona em determinados momentos, eu incluso. Em um desses momentos, com a classe toda conversando, a professora me pegou para bode expiatório, falando: Renato! Eu não sei nem se ela é velha, mas tudo bem. Renato, você que nem sabe escrever direito, deveria prestar mais atenção na aula e conversar menos. Criticando minha caligrafia, que sempre foi bem vergonhosa, de maneira pouco recomendada para um educador. Humilhado. Abatido. Vergonha. Sem saber o que fazer. Desgraça, humilhação para toda uma raça, vergonha. Humilhado, recusei dos colegas a oportunidade de contar a coordenação, pois ia arquitetar uma vingança. Daquele dia em diante, eu dormia na sala dela, na aula dela, demonstrando total desinteresse, ouvindo reclamações da professora. Entretanto, tirava sempre 10 nas provas e trabalhos, a deixando completamente irritada. A cereja do bolo foi no filme Carlota Joaquina, no qual existe 2 cenas. Em uma, a protagonista morde a orelha de Dom João VI e a cama fica toda ensopada de sangue. Nessa cena, soltei: Nossa, quanto exagero, uma mordidinha na orelha. Ela bufou, mas ficou quieta. Em outra cena, a Carlota Joaquina enfia um forcado de feno em um cocheiro, sem sair nada de sangue, e seguido do comentário meu: Se tivesse guardado um pouco de sangue daquela cena da orelha, teria alguma coisa pra isso daí, hein? Nossa. Nesse momento, a professora me expulsou da sala e eu curti 15 minutos a mais de intervalo. Aí sim. Além dessas, voltando lá pela quinta série, tínhamos aula de música no Colégio Católico. Colégio Católico? Colégio Católico. Ele estudou em Colégio de Freiras. O que eu conheço de lá era o Agostiniano, que era tenso pra caralho. Eu só conheço a música do Suécio. Não. Tá tocando, né? Não tá, não. Não pare de sonhar. Eu fiquei incumbido de escolher a música e era a minha fase que eu ouvia muito Gabriel Pensador. Cantei Estudo Errado, com todos os palavrões, o que já parece agressivo para um aluno da quinta série, cantando isso para uma freira. Me saí bem, com 8,5, pois os palavrões eu cantava baixo, aproveitando da surdez da freira em questão. Bem, acho que é isso. Muito obrigado pela paciência, pela maravilhosa recepção na rotina de vocês no incrível fim de semana que passei aí. Um enorme abraço a todos. S2, Renatex. Beijo, Renatex. É, Renatex. Esse cast é Conhecendo Desconhecidos com Renato Augusto e a gente teve um e-mail conhecendo ainda mais, né, de Renato Augusto. Renato, só posso dizer a você e a todos os ouvintes, mas principalmente você que a gente conheceu pessoalmente e, porra, bom, a nossa reação acho que tá no podcast, que você, você é sempre bem-vindo. Venha quando você quiser, cara. Pode vir, vamos gravar junto, vamos filmar junto, vamos fazer um monte de coisa junto. Outros ouvintes que quiser também, é só conversar com a gente aí. Só aparecer. Bora mesmo. Certo? E nesse cast eu vou ficar sabendo que ele falou de mim, que tá todo mundo falando que ele falou de mim, e eu tenho que descobrir que, qual é que foi. Álvaro. Não vou dar spoilers. Meu Deus. Ai, meu Deus. O legal é que a gente grava o e-mail, tipo, uns 3 dias antes de sair o podcast, né? Sim. Então o Álvaro só saberá sexta-feira. Caralho, mano. Que dó. Mas tudo bem, agora vamos para esse cast sensacional que foi com o nosso amigo Renato Augusto, que veio lá de São Paulo só para ver a gente, ok? E bora lá. Bora. Renato Augusto. Eu. Antes de tudo, né, vamos lá. Idade, profissão. Isso você sempre faz, né, nos e-mails. Mas idade, profissão. Sexo. Aceito. Não, idade, profissão, mas sexo é e... Mais tarde. Conta um pouquinho da sua infância pra gente. Cara, idade 31, vou fazer 32 daqui um pouco menos de um mês. Olha, eu já dei presente, hein? Ele, cara, já deu, adorei. Eu dei um fim pra ele. Sim. Não dei fim na vida dele, mas o fim do Hora da Aventura. Eu pensei, nossa, ele vai ganhar uma pílula de cianeto. Técnica eletrônica, que significa que eu faço manutenção em impressora. É, como você falou, eu sou de São Paulo, capital. Contar um pouco da minha infância. Vamos lá, vamos conhecer a infância de Renato pra, a partir daí, a gente desenvolver outras questões. Cara, engraçado é que a lembrança mais antiga que eu tenho repetido porque ela é gravada em VHS. Caralho! Sim, é uma festa de Natal que a minha mãe, genial, na hora de distribuir presente, ela grita, eu vou sentar do lado do saco do Papai Noel. Isso tem cara de coisa que o Suede diria. Cara. Não, o Suede não sentaria ao lado do saco, o Suede sentaria sobre. E o fato curioso disso é porque criança a gente não leva maldade. Quando mais velho, a gente já começa a ver maldade. Só que foi o Natal que eu reconheci que o Papai Noel não era o Papai Noel. Que triste. Foi o fim da infância. Na verdade, foi o fim de um padrinho que morava perto, porque ele ficou um bom tempo afastado porque eu reconheci pelo tamanho do nariz. Cara. E quando a criança fala que o seu nariz é grande, é meio triste isso, né? É tenso. Mas aí, quando criança, o que Renatinho sonhava ser? Só pensava em ser bandido. Cara, eu não vou lembrar muito do que eu queria ser quando criança, na hora que eu crescesse. Acho que eu tava tão envolto em muita coisa que eu tava aproveitando época de colégio, pequenas coisas em casa, que eu realmente, eu não lembro o que eu gostaria de ser quando eu crescer. Ó, que fique claro aqui, que a gente conhece um pouco da sua história. Sim. Mas você só se aprofunda se você quiser. Sim. Certo? Você sempre foi de São Paulo. Nasceu em São Paulo. Sim. Sua família é do interior? A família do meu pai. Sim. É de Coatá, interior de São Paulo. E da minha mãe, ela, pelo que eu lembro, também é de São Paulo. Uhum. Só que a descendência do meu pai é basicamente portuguesa. Meus avós, os dois são portugueses. E da minha mãe, ela tem a descendência italiana e mineira, parte de vô, e italiana, parte de vó. Uhum. E, cara, é uma mistura muito interessante. Tá, calipau. Sim, porque, apesar que hoje é tabu, vinho pra minha família nunca foi tabu. Porque os dois lados bebiam vinho. Então, sim, desde pequeno, eu experimentava vinhos. Olha, e é uma coisa pra criança... hoje, né? E é uma coisa interessante, porque você pensa hoje, criança experimentando vinho, que absurdo. Mas não, porque porque eu não bebi uma taça de vinho. O que eu bebia, na verdade, era uma bicada de vinho pra saber o sabor. Isso sempre foi muito gostoso, sabe? Minha mãe tinha costume de comprar licores, que ela sempre adorava diferente tipo de licores. Então, era um lugar que hoje eu não faço ideia de onde que era, que a gente ia lá. Tinha um parquinho com um chão de cascalho que eu vivia brincando. Morria de medo das abelhas que tinham lá. Mas que era muito legal você ver aquele tonel gigante de carvalho onde o cara tinha o vinho que ele enchia. Aquele é mágico galão. Isso. É mágico isso. Imagina pra criança, você sabe que existe um galão gigante onde você cabe você inteiro e muito mais de vinho. Você é tá chorando. É incrível. Escorreu uma lágrima ali no céu. Escorreu, cara. Isso emoção é um sonho que não cabe no peito. E é lindo, cara. É lindo. Até hoje, você pensar, é uma coisa muito linda. Porque pra mim é aquilo que fazia o vinho. Ah, isso aqui. Pra você, o vinho nasce de um barril. Sim. Não, mas é. Porque antes do barril não é vinho. Verdade. Depende. Eles colocam no barril depois. Não, é que o vinho passa pelo processo de fermentação em barril, né? Fermentação de frieira, né? Sim. Bota os caras pra pisar em cima. Mas o podcast não é sobre vinhos. Você sempre estudou em escola pública? Na verdade, eu nunca estudei em escola pública. Meu pai esforçou muito no interior. Uhum. Então, quando ele arriscou tudo vindo pra São Paulo pra fazer faculdade, cara, ele esforçou. Ele, primeiramente, ele fez 2 anos de direito. Foi a faculdade que ele passou. Ele viu que não era o que ele queria. Passou a fazer mais 2 anos de engenharia. E aí ele se encontrou na economia, onde ele se formou. Em alguns empregos anteriores que ele fez, que ele chegou até ter confiança de donos da empresa, ele acabou depois fazendo entrando na Petrobras, que foi onde ele ficou 35 anos trabalhando lá. Caraca. Então meu pai pegava muito pesado na parte de aprendizado. Então ele se cobrava demais pra poder pagar a escola particular pra gente. Uhum. Certo? Pra ele, o que significava por tudo que ele aprendeu, ele colocou a gente em escola católica, certo? Um colégio no Bom Retiro, que é fenomenal. Uma rigidez. E o colégio é lindo, o colégio é tombado. Pode falar o nome do colégio aqui? Pode, pode. É o Colégio de Santo Inês, cara. Se for buscar no mapa, é um colégio lindo a arquitetura dele. Uhum. Cara, ele é muito, muito legal. Que foi onde meu primo estudou, meus dois primos estudaram, meu irmão estudou. E onde na quinta série eu tive a brilhante ideia de falar meu nome completo, que foi onde foi o meu primeiro baque. Porque a professora falou, ouvi meu nome, ela perguntou se eu era irmão do Eduardo Augusto. E quando eu confirmei, o visto que ela estava dando pra todo mundo foi uma anotação de 2 minutos. Hã? Nossa! E depois descobri que meu primo e principalmente meu irmão tinha uma história de ser um pouco encrenqueiro na escola. Vixe. Principalmente meu irmão. Meu primo nem tanto. Então foi uma anotação de ficar esperto com essa criatura aqui. O cara pagou pelo que o irmão dele fez, velho. Mas qual foi o Renato na escola? Cara, assim, naquele ano, na quinta série, não teve muita coisa, mas quando eu fui pra sexta série, eles tiveram a brilhante ideia de fazer um intercolegial, que pegaram era primeiro, segundo, terceiro colegial na época, não era ensino médio, junto com a oitava série, que foi um evento que demorou acho que mais ou menos uns 8 anos pra ter o segundo. Porque o meu irmão jogando futebol. Ah, esse evento foi criado porque vieram freiras do Vaticano. Eles queriam mostrar pra bater os alunos. Cara. E mostrar nesse evento. E nesse jogo de futebol, o meu irmão acabou arranjando uma confusão, porque jogando futebol, o meu irmão deu um carrinho no cara e um amigo dele fez a famosa dedada no cu. Na frente das freiras. Não, as freiras não chegaram a ver isso. O problema é que o cara olhou pra trás e que ele achou que fez isso foi meu irmão. Na jogada seguinte, o cara bateu no meu irmão e ele caiu e ele falou falta. O professor de educação física não deu falta. Esse cara tava cobertando aí. No seguinte, meu irmão, como zagueiro, foi com os dois pés. O cara pulou, deu risada, deu uma bica na perna do meu irmão. Nossa. Foi nesse dia que eu descobri como o futebol vira futebol americano. Caraca, vira futebol porrada, né? Não. Literalmente, meu irmão levantou, correu atrás dele por metade do campo. Na hora que ele olhou pra trás, meu irmão estava pulando, enfiando a cara dele no chão e começando a socar. Nossa, velho. Melhor jogo, cara. Até eu assisti um desse. E é legal porque eu tava comendo salgadinho, vendo tudo nessa hora. Só de camarote. E foi muito engraçado porque nessa hora que o meu irmão parou de bater, ele olhou e tava vindo o time inteiro deles. Meu irmão falou, eu vou apanhar. Ele armou pra brigar. Nisso o goleiro, que era o cara que nunca tinha brigado na vida, vem com voadora no primeiro que vem na frente. Nossa, velho. Nisso, nessa voadora, vem toda a série desse aluno que apanhou. Então os caras não saíram nem pra proteger o outro, saíram exatamente pra cair na porrada. Sim. Ele só tava esperando o estopim do negócio. Não, e vai piorar, porque no momento que entra a série inteira, que eu acho que é, se me lembro, a oitava série, o colegial inteiro foi contra a oitava série. Nossa, aí todo mundo apanhou. Mano. Teve briga generalizada. As freiras dando cruzada nos outros. Então elas estavam vendo isso desde o início. Que lindo. Eles ficaram assistindo também. Você tava comendo salgadinho, olhou pra trás e eles estavam servindo pipoca, né? Bem isso. isso. E, tipo, por isso que demorou mais de 8 anos pra ter o segundo evento. Uhum. Nossa, que legal. Stars, flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? Bom, Renato, né, pelo que a gente conhece, é um cara nerd. Sim. Sempre foi? Sempre me considerei. Na época ruim, quando começou a ficar aceitável e hoje na época boa, eu não tenho como negar. Sim. Vocês já me viram aqui nesses dias. Alguma camisa que eu usei não era de super-herói? Era o que eu ia falar. Ontem era Lanterna Verde, hoje é Flash. Sim. E no dia que ele chegou era Superman e eu tava com o Batman, cara. Olha só que bonito. Na mochila tem o Homem-Aranha ainda. Aí, ó, amanhã vai embora com o Homem-Aranha. Sim. E no dia vocês estavam falando de Batman versus Superman, né? É. Ah, tá, também. Acho que eu tô comendo Batman vs Superman. Aí, ó. Caralho. Mas aí, eu fiz essa pergunta, entrando nessa questão de escola, eu fiz a pergunta do nerd, pra saber como foi você em relação a amigos, em relação a namoradeias, o seu social na escola. Em ambas as escolas, porque foram... Desculpa. E principalmente porque perante a freiras, talvez o jeito nerd não fosse o ideal, né? Nesse caso, não fez muita influência nos dois colégios de católicos que eu fui, porque, no geral, o máximo que eles cobravam era questão de vestuário e respeito às regras da escola. Sim. Porém, a parte, foi lá que foi na minha primeira escola, na 7ª ou 8ª série, que eu conheci o Magic. Legal. Que foi o primeiro contato com essa parte mais de fantasia que eu ia ter. Foi no colégio. No colégio. Foi dentro do colégio. Pô. E eles não censuravam, eles deixavam a gente fazer isso. O que eles seguravam um pouco mais, realmente, era ter cuidado com o abuso referente a isso. Dentro de sala de Sim. aula, certo? Pra ter uma certa noção dos alunos. E tempos depois é considerado coisa do capeta. Não, ainda é, porque ainda é, né? O Álvaro, por exemplo, ele fala que a mãe dele não pode nem ficar sabendo que ele tem um deck de Magic, senão... E é interessante ele ter conhecido Magic num colégio de freiras, né? E essa parte é legal porque os colegas que eu interagia mais, eu claramente não era do time de futebol, dos esportistas. Porém, nenhum daqui da mesa era, né? E o engraçado é porque, assim, eu era até a 4ª série. É. Só que quando eu mudei pra 5ª série numa outra turma, eu não via necessidade, tipo, de jogar futebol, porque pra mim não fazia diferença. Então, foi no período quando eu interagi mais com o pessoal, gostava de desenhos animados, na época que tinha Cavaleiros, gostava mais dos Cavaleiros do Zodíaco, que foi com o pessoal que me apresentou o Magic, certo? Que eu não segui porque eu gostava de Magic pela arte. Apesar que na época a arte era uma bosta, na grande maioria. Mas na época, e ainda hoje tem algumas pessoas, na época que chegou no Brasil, era mais o sentido do colecionar mesmo, né, cara? Sim. De você ter as artes bonitas, né? Que bater bafo no recreio. Que na época eram bonitas para caralho as artes do Magic, e hoje a gente olha as artes da época, não são tão bonitas, mas... É, até lá em casa o Renato começou a ver um deck que eu tenho, e eu achei esquisito porque eu penso assim, pô, eu gostaria de pegar tal carta porque ela é muito boa pra jogar. Aí o Renato, não, pô, eu pegaria essa carta porque ela é muito bonita, né? Exatamente. Sim, e porque isso, eu sempre tive um lado criativo muito forte, e isso me ajuda a focar certos detalhes num processo criativo que eu acabei tendo um pouco tempo depois, que é o RPG. Sim. Muito bom. Pouco tempo depois, você falou aí que você tava na 5ª? O contato com o médico foi na 7ª e 8ª série. Certo, e o RPG foi? No primeiro colegial com o Vampiro à Máscara. Legal, começou bem, né, cara? Que é uma história que é interessante, porque a amiga minha... começando a conversar, demorou primeiro 6 meses pra poder puxar papo com o pessoal, me enturmar um pouco mais. Uhum. E ela já jogava, ela me emprestou o livro Vampiro, a Máscara, de 2ª edição. Sim. E eu queria, tava muito empolgado pra ler. E eu não queria perder tempo pra ler. Então, chegava do colégio, tudo que me passava de tarefa de casa, eu fazia pra poder ler o livro. Então, na primeira semana que meu pai, ele via que eu estava fazendo as tarefas pra ler o livro, na própria sexta-feira, ele saiu com o meu irmão, eu não lembro dele ter falado pra onde que ele ia. E quando ele voltou, ele me deu um livro Vampiro à Máscara 3ª edição. Certo. Que legal. Isso é massa. É massa. Meu pai nunca restringiu nada. Essa parte que é vantagem. Sempre me apoiou. O que ele cobrava sempre foi a parte de ensino. Então, eu seguindo a parte de aprender, seguir as coisas que tinha que ser feito na escola, ele me incentivava em tudo. Então, no RPG, ele nunca me podou. Então, ele só me falava assim, vai sair, me fala pra onde você vai, pra eu ficar tranquilo, tudo mais. Eu falo, e mudava de lugar. A primeira bronca que eu levei sobre isso foi porque eu fui pra um lugar que eu falei pra ele que eu ia e não avisei pro outro lugar. Então, se acontece alguma coisa, como é que eu vou saber onde você tá? Sim. Então... Principalmente numa cidade como São Paulo, né? Sim, sabe? Porque ele, basicamente, grande parte do tempo do meu crescimento foi ele cuidando de mim sozinho. Então... E eu... me podei pessoalmente pra não dar preocupação pra ele, pra poder ele ficar mais tranquilo. E quando ele me explicou as motivações dele, foram super claras pra poder virar e realmente ir pra lugares, avisá-lo quando eu ia sair. Sim. Pra que ele ficasse mais tranquilo referente a isso. E agora, indo pra um lado mais sentimental, que você acabou entrando um pouco, se você... Bom, eu e o Pedro, a gente sempre teve problema, né, de saúde com a nossa mãe e tal. Só que a gente foi perder ela quando a gente era mais velho, né, no ano passado. E você perdeu sua mãe criança ainda. Sim, hoje eu falo tranquilamente e até uso isso de brincadeira algumas vezes pra gerar um impacto nas pessoas, mas minha mãe faleceu no dia do meu aniversário de 6 anos. Teve uma série de acontecimentos, minha mãe já tinha... Minha mãe era fumante, ela tinha casos de pressão alta, tomava medicamentos pra controle, e devido a uma série de um período de acontecimentos seguidos que foram deixando ela cada vez mais estressada, ela teve um AVC. Isso antes do meu aniversário. Eu fiquei com a tia minha, né, nesse período, quando realmente tava no hospital. E o que eu lembro desse dia muito bem foi que ela falou que ia visitar minha mãe. E eu pedi muito pra ir junto. Só que ela falou, minha criança não pode ir no hospital. Sim. Não, tudo bem. E eu lembro que ela virou e falou, olha, seu aniversário é hoje. Então, quem sabe sua mãe não manda um presente. Na volta, eu admiro muito essa minha tia, porque ela teve uma coragem que eu sei que eu não teria. Ela chegou do hospital, me chamou e falou, Renato, sua mãe morreu. Sabe? Eu chorei muito e aquele dia pra mim foi muita gente fala que eu era uma criança muito diferente antes e eu mudei muito depois. Eu não vou falar que eu senti essa diferença, porque por eu ter vivido, eu não vou ver essa transição. Sim. Mas foi naquele momento que eles falaram que eu fiquei um pouco mais introvertido. E você acaba amadurecendo mais rápido do que devia também. Sim, eu tive que aprender o que... Já tinha um pouco de noção sobre a morte quando a mãe do meu pai faleceu um tempo antes, que foi uma coisa muito dura pro meu pai. Ele já tinha perdido já o meu avô, devido a um câncer na garganta, e a minha avó foi por conta do câncer do útero que descobriu muito tarde. Então, eu já tinha noção do que era a morte. Aconteceu isso com a minha mãe, eu tive a noção de como a morte é próxima. Sim. Certo. E o como pode acontecer com uma pessoa que você não espera que vá acontecer. Sim. E hoje eu acabo tendo noção de certas pequenas coisas que aconteceram antes disso. Sim. Não somente com a minha mãe, mas com a minha família, que na época eu não encarava desse jeito. Uma tia minha perdeu dois filhos antes de ter um filho. Puta. Então, eu demorei até um bom tempo pra entender por que um caixão era pequeno. Por que eu tava indo num cemitério pra ver um caixão pequeno. Isso eu fui me tocar em adolescência. Que é lidar, poxa, crianças também morrem, sabe? E cada vez mais eu sei que o fato de minha mãe ter falecido me influenciou muito. Meu jeito com as pessoas, a minha carência emocional e excesso. Então, aí eu vou colocar uma questão que óbvio que influenciou negativamente em alguns aspectos, mas a gente vê que você é um cara, vamos colocar aí num termo, um cara de muita luz. Eu tento ser, porque eu acho que quando eu caio muito. Então, por mais que eu tenha aprendido de parecer feliz mesmo quando não estou, é muito importante, mas mesmo quando eu tô mal, a coisa que mais me ajuda quando eu tô mal é ajudar outras pessoas. Sim. Pode parecer tipo besta, mas às vezes eu me desconcentrar do que tá me fazendo mal pra poder ajudar outra pessoa, me faz muito bem. E eu não falo isso por altruísmo, eu acabo sendo bem sincero, um pouco egoísta, eu faço porque eu me sinto bem. Sim, sim. Mas esse caso é um egoísmo bom, porque você não faz só pra você. Exato. Você faz também com o objetivo de ajudar as outras pessoas. E por mais que às vezes possa fazer só por você, acaba gerando uma consequência que é ajudar a outra pessoa também, né? Claro, e a maioria das pessoas que eu converso e tento ajudar, acabam se tornando grandes amigas minhas. Porque eu não tenho medo de me abrir com um amigo. Eu acho que as pessoas que eu considero, eu sou completamente transparente. Completamente, sabe? De querer ajudar. E por outro lado, eu tenho uma coisa complicada em mim, quando eu me fecho, que eu não consigo me abrir com pessoas que eu convivo diariamente. Sim. O meu irmão sofreu muito isso quando eu morava com ele, porque quando eu tava mal, eu não conseguia me abrir com ele. Era muito difícil de conseguir fazer isso. E todo relacionamento que eu tive também era isso. Minha namorada atual teve esse problema. E me colocando no lugar deles é muito injusto pra eles isso. Porque como que você vê uma pessoa que você gosta sofrer, se você se sentindo excluído, você se sente que não tá podendo fazer nada. Sim. Eu tô tentando mudar isso hoje. Porque eu acabo gerando sofrimento pra quem eu gosto bastante. É um processo gradativo, né, cara? Sim. Não é fácil. Não é fácil. Mas aí, então, após você perder sua mãe, aconteceu outra coisa. Sim, demorou um tempinho, mas minha mãe foi com 6 anos. No terceiro colegial, meu pai começou a se tratar de uma esofagite. Depois de 6 meses de tratamento, que ele viu que não resolveu, ele descobriu que ele estava com câncer no esôfago. E aí foi um ano muito difícil pra ele. eu vi o meu herói, que sempre foi o cara mais forte do mundo, começar a definhar. Certo. E mesmo nos períodos mais fracos dele, ele ainda era um cara que arranjava força pra fazer as pequenas coisas que ele gostava. Uma coisa que é engraçado que foi difícil eu conseguir convencer ele a não carpinar o jardim, que ele adorava. Uhum. E, mas ele carpinou o jardim. Pouco a pouco, não fazendo direto como ele sempre fez, mas ele conseguiu. É, se é um pequeno prazer dele, às vezes vale a pena até deixar, né? Porque é algo bom pra ele. Sim, uma coisa que eu fiz foi chamar meu irmão. Meu irmão já estava com na época a namorada dele, hoje a esposa. Ele mora na rua do lado de casa, ele veio pra casa e a gente ficou somente observando ele. Ele não deixou a gente ajudar. Uhum. A gente só ficou observando pra ver se ele piorasse, pra gente poder correr pro hospital, mas nunca aconteceu nada nessa parte. Infelizmente, o câncer piorou, foi dando alguns outros problemas e um mês antes, na verdade, de eu completar meus 8 anos, meu pai acabou tendo complicação e falecendo de câncer. Foi 1º de setembro. Foi complicado pra mim, mas muito mais pro meu irmão. Meu irmão, daquele dia em diante, foi basicamente um pai pra mim. Ele agiu como pai. Por mais que ele não deveria ter agido assim, porque não era a função dele, mas ele foi um segundo pai pra mim. Sim. Era... Meu irmão, por mais que normalmente eu sempre brigasse com ele, ele é fenomenal, sabe? Você fala que eu sou iluminado, mas, cara, o meu irmão, ele é de diversas formas... E mesmo quando eu não tenho certeza, é o cara que eu posso contar. E eu não falo que eu não tenho certeza por não confiar nele, nada disso. Não, é porque eu coloco muita dúvida em tudo que eu faço. Uhum. E eu sei que eu sempre posso contar com ele. Quando você falou a questão do seu pai, dele querer cuidar do jardim lá, né? Só veio uma frase na minha cabeça que é... Eu acho que eu vi num livro, alguma coisa assim, que enquanto existir vida, você deve continuar vivendo a vida, né, cara? E isso a gente vê muitas coisas. A nossa mãe mesmo, ela queria continuar fazendo as coisas dela, cara. Só que você sabe que não dava, sabe? Mas o que conseguia, você tem realmente que deixar, né, cara? Porque são os pequenos prazeres que o Pedro falou. O nosso avô, ele estudou eletrônica, estudou música até praticamente o último dia de vida dele, cara. Ele tinha uma crença mais espiritualista e ele colocava pra ele que, por mais que ele não fosse usar nessa vida, ele usaria na próxima. Então ele foi até o fim adquirindo conhecimento, cara. Isso é... Cara, eu fico pensando, pô, se fosse comigo, sei lá, mano. Eu acho que é um pouco da geração deles, meu pai era de 39. Sim. E eu acabei percebendo, uns anos depois, uma coisa muito simples. Eu passei em frente a uma mecânica e eu vi a diferença de um cara mais novo, jovem, consertando um carro. A rapidez que ele tava querendo fazer aquilo. E lembrei do meu pai. Como que ele desmontava tudo, observava, parava pra refletir como que funcionava e consertava. Somente casos que precisavam de muito equipamento que ele não tinha, levava no mecânico. Uhum. Meu pai nunca precisou levar no mecânico, por exemplo, pra trocar um farol. Nunca precisou pra trocar quando quebravam o retrovisor dele pra trocar. Quando davam pra fazer isso, ele mesmo fazia. Sim. Lá, comprava. Eram coisas que ele gostava bastante. Porque meu pai, mesmo depois de ser aposentado, ele não parou. Após se aposentar, ele chegou a casar de novo, não deu certo. Ele encerrou esse casamento. Ele tentou montar uma fábrica de plástico, saco de lixo. Sim. Cara, meu pai se esforçou ao máximo a fazer isso. Ele só se desfez por causa de um acidente que aconteceu com ele. Que... Não sei se vocês conhecem a parte de plástico, as máquinas de plástico de saco de lixo. Tem um momento que você tem que fazer a limpeza, porque ele usa um granulado. Sim. Limpar o rolete pra ele voltar a fazer isso. Meu irmão adorava ajudar meu pai. A gente vivia junto com ele quando fazia isso. Meu irmão, quando meu pai foi dormir, ele foi nesse galpão que tá do galpão. Ele afrouxou as molas pra deixar pronto pro dia seguinte. Meu pai no dia seguinte foi querer fazer isso. E o rolete, que deve ter uns 30 centímetros de diâmetro, pegou a mão dele. Só que como meu irmão afrouxou, na hora que a mão dele entrou, patinou e tirou a pele de cima da mão. Au. Só que isso foi leve. Se meu irmão tivesse afrouxado, meu pai tinha perdido a mão aquele dia. Meu pai pensou muito e falou, cara, meus dois filhos estão aqui. Por mais tô gostando de fazer isso, ele vendeu as duas máquinas. Uhum. Meu pai sempre teve muito isso com a família. Ele deixou de crescer na profissão dele, porque ele sempre valorizou muito a família. Sim. Tem a história do meu pai que eu soube ano passado, que meu pai casou em 71. Meu irmão nasceu em 80. Foram 9 anos do meu pai querendo ser pai. meu pai, e o humor do meu pai a cada menstruação da minha mãe ficava terrível, porque ele queria ser pai, sabe? Então dá pra ver com tudo que ele fez, com todo o carinho que ele fez com a gente, isso, sabe? Era um pai que quis ser pai. Sim. Sabe? Coisa que hoje a gente conhece pessoas que têm esse amor. O Suede mesmo, cara, é lindo ver esse olhar dele com a Serena, cara, sabe? Às vezes isso falta muito hoje em dia. Muito, muito. Corre, parti, aguardei seu olhar, se voltar. Saindo do colégio colegial. Saindo do colegial, eu cheguei a tentar prestar vestibular. Por conta do período que foi... Só uma dúvida, para quê? Ciência da computação. Putz. Cara, foi complicado porque eu sempre já tive uma característica, eu não consigo sentar pra estudar. Então eu me forçava ao máximo a prestar atenção. E eu consigo absorver quando eu faço isso, eu tiro dúvida. Eu também sempre fui assim na faculdade também. Isso facilita muito. Ixi, eu não estudava em casa. Eu tirava minhas notas boas porque eu prestava atenção nas coisas. Quando você aprende a tirar dúvida, é muito mais prático. Só que eu ainda tava afetado por tudo que tinha acontecido aquele ano. Lógico. Então, por mais... Eu consegui um feito que meu irmão sempre se orgulhou muito. Eu passei pra uma segunda fase de FUVEST. A matéria português, que eu sempre tive dificuldade, eu consegui muito bem. Só que as exatas eu não consegui. Até hoje eu não fiz faculdade. Já mudei diversas vezes. Ciência da computação. Já quis fazer jogos digitais. Tem mais alguns. Já quis fazer jornalismo. Já quis fazer... Cara, um monte de coisa. Eu sempre brinquei muito com isso. Falei, cara, eu queria ser imortal só pra fazer de tudo. Absorver todo o conhecimento possível. Sim, e é uma coisa muito gostosa aprender. Sim, concordo. É, isso é uma das coisas que eu fico pensando. É uma pena que a gente dura tão pouco tempo, porque tem tanta coisa que eu queria ver e aprender e saber. E é uma coisa, uma pena que a gente tem que escolher. Sim. É. Sabe? E muitas vezes a gente tem que escolher uma profissão que a gente realmente não gosta, porque a gente tem que fazer isso, sabe? E, cara, é muito gostoso às vezes se dar direito de aprender pequenas coisas. É, meu pai tinha uma outra coisa que ele gostava muito, que era conhecimento de coisa nova. Pra você imaginar, eu tive contato com a internet no ano que a internet veio pro Brasil, porque meu pai quis isso. Uhum. Então, o contato que a gente teve foi bem rudimentar com a internet, porque meu pai gostava disso. Quando teve a telespe celular, os primeiros celulares no Brasil, meu pai fez questão de comprar, porque ele gostava disso. Computador, meu pai gostava disso. Ele podia muitas vezes não entender como funcionava. Ele comprava pra gente, a gente aprendia e ensinava ele. Então, dá pra perceber que cada ponto que hoje a gente considera, ah, esse cara é nerd por isso, eu tive muita influência do meu pai. Por mais que ele não fosse nerd, ele incentivava a gente a ter conhecimento. Sim. Sabe? É, em épocas de HPG e alta de Dragon Ball, eu tive, através do ICQ, um site de Dragon Ball. Putz. Que era um sitezinho simples, que você pegava, você era um personagem e pelo ICQ fazia as lutinhas de Dragon Ball. Que massa. E a vantagem do HPG na época é que ele tinha todo um site de ajuda pra você aprender a fazer a sua página. É, eu cheguei a fazer um também nessa época. Lembra essa parte de ajuda? Sim, eu imprimi sim. Tudo. Eu tinha até ano passado tudo impresso. Inclusive nessa época do HPG, trabalhos de escola que tinha que fazer alguma coisa, quando dava preguiça eu fazia um site sobre assunto e botava no ar. Legal. Cara, porque fazer um site impressionava pra galera. Impressionava, mas era simples pra cacete fazer negócio. E era bacana a época, porque hoje a gente tá enjoado de PowerPoint. PowerPoint é uma coisa que irrita. Cara, eu adoro ainda. Eu PowerPoint também gosto. É uma coisa que eu nunca gosto. Abro. É uma coisa que muito pra pessoa do pacote Office, o pessoal não gosta mais, mas eu aprendi a fazer muitas coisas em PowerPoint. Hoje eu já não lembro mais, que faz muito tempo fazer que eu não uso. Fazer jogo e tudo mais. Cara, apresentação, eu lembro que era muito legal fazer uma apresentação em PowerPoint. Enquanto todo mundo tá fazendo apresentação com cartazes, eu fazia com PowerPoint. Cara, o meu primeiro Windows é o 3.11. Pô, 3.11 era foda, hein? Janela lado a lado. É. Minimizar o cacete, era tudo lá. Sim. E eu comecei a ter contato com o computador através da Petrobras, que teve casos que eu saía mais cedo. Quando minha mãe já era falecida, não tinha quem tomasse conta, meu pai me levava pro trabalho dele. E um dos amigos dele, pra não atrapalhar o fluxo de trabalho, me levava com o computador que tinha lá pra eu aprender a jogar Paciência e Campo Minado. Cara, imagina. Pra criança era tudo isso aí, né? Cara, era fenomenal. Aprender como funcionava o Campo Minado, sabe? Eu não sei até hoje. Pra criança, até você esperar o protetor de tela do Homem Ilhado era sensacional. Nossa, muitas vezes eu me via na frente do computador esperando aparecer o cara na ilha, sabe? Tem muita gente que tá escutando que não faz ideia do que a gente tá falando. Por favor, baixem. Eu acho que tem até pro Android já isso aí. É sensacional o Homem da Ilha. Ó, mais uma marca. Enquanto isso, jogando card game, jogando RPG. É engraçado que o card game é quando eu mudei pro colegial, eu parei. Olha. Porque... Durou pouco, então. Durou 2 anos. E eu acho que isso parou pelo fato do meu foco com o Magic ser diferente. Sim. Se tivesse foco no jogo, provavelmente eu teria jogado mais. Era mais a intenção de colecionar mesmo. Sim, né? Eu tinha muito essa função de colecionável. E eu mantive essas cartas por um bom tempo. Essas cartas ficaram um bom tempo comigo. Eu lembro de cada uma das pessoas que estavam lá comigo. O Vitor foi quem comprou pra mim o meu primeiro box de Magic. Que antigamente vendia uma caixinha com 60 cartas aleatórias, assim. Sim. A caralho. E até uma história que eu contei pro Pedro hoje, que ele falou, ele virou pra mim: Renato, eu quase tirei essa carta do seu deck. Eu tô um bom tempo procurando esse Armagedon e você tirou no seu primeiro deck básico. Né? E, meu, foi fenomenal. Ele me apresentou muita carta, ele me ensinou a jogar, só como não era meu foco, eu não segui. Eu realmente cheguei a colecionar card a ponto de colecionar terreno. Cara! mas tem uns terrenos bonitos, vai. Sim. Sim. Agora tá pra sair a série Unstable do Magic, vai, já vem com uns terrenos incrivelmente fodas. E ainda bem que eu parei, né? Porque hoje, gostando de PlayStation 4 e jogando League of Legends, que eu gosto de jogar, eu não teria dinheiro pra comprar as cartas que eu gostaria pela arte, porque as artes estão fenomenais. Bem-vindo ao meu mundo. Você, pela arte, você queria uma de cada por causa da arte. Eu quero quatro de cada pra poder jogar. É que assim, principalmente quando você joga muito de tudo, você tem que escolher. Chega um momento que você tem que escolher, né, cara? Eu vendo minhas cartas médicas exatamente por isso. Porque... Pokémon. Porra, tava jogando Pokémon, tava jogando Yu-Gi-Oh! Tinha acabado de comprar o Play 4. Acabado não, mas tipo, não tinha jogo, não tinha grana pra comprar jogo de Play 4. E daí eu falei, eu tenho que excluir alguma coisa. Como eu jogava pouco Magic, acabou indo Magic. Aí ele vendeu por R$150 todas as cartas. E no meio da pilha de cartas tinha um Iraku, fragmento do Zeon. Isso eu sabia. Né? Isso cartas, eu sabia. Só essa carta valia R$150. Não, é pratico desapego. E é engraçado porque até hoje eu tenho guardado... alguns decks de card games que não vingaram tanto. Senhor dos Anéis. Você já viu do Harry Potter, cara? Não. Pô, tinha do Harry Potter, velho. Era tipo Harry Super Potter de... Tinha... Do World of Warcraft, que virou o Hearthstone. Eu não sei se era do Yu Hakusho, do Sailor Moon. Legal. E eu tive um deck que não servia pra porra nenhuma, né? Porque não tinha mais um. Mas eu acho que deve ser tipo aqueles Battle Scenes que tem na Marvel hoje em dia, né? Era meio assim. É que Brasil é um mercado difícil pra card game. Sim. A gente tem sorte que Pokémon conseguiu sair, Yu-Gi-Oh! Conseguiu sair. Cara, mas é o que a gente tava conversando hoje. Se... Pra uma cidade como São Paulo, é o que a gente tava falando, né? Cada... São Paulo é bom porque tem espaço pra todo nicho. Se uma cidade como São Paulo já é difícil, imagina interior, cara. É, aqui em Matão, a primeira loja que vende card games mesmo, board games, abriu esse ano. Melhor lugar da cidade. Mas o RPG você continua. Hoje eu jogo bem menos e tô buscando jogar. Tô buscando jogar com um grupo de amigos aqui em edição, que tá experimentando alguns cenários, só que faz um bom tempo que a gente não consegue se reunir. Que é o que acontece quando a gente começa a sair do colegial, como cada um tem a sua vida, é difícil você conseguir tempo livre pra todo mundo. Fazendo uma analogia que eu já falei várias vezes com o Suede, que a vida é o funil, que tipo, quando você é criança tá todo mundo fora do funil, daí quando conforme você vai crescendo, vai funilando, lá na frente você tem os amigos do trabalho, colegas de trabalho, né? Isso, e muitas vezes, o tempo que a gente passa com nossos amigos, ele acaba, tem amigo que eu vejo a cada 2 meses, tem amigo que eu converso hoje mais pelo WhatsApp, mas a gente consegue se encontrar de 3 em 3 meses, sabe? E são amigos que eu tenho. Meu amigo mais antigo é o Wesley, eu conheci ele através de um evento de RPG que o meu segundo colégio católico conseguiu organizar. Ah, tá. Eu ia questionar se era no EI RPG. Não. Foi engraçado porque eu fui no meu primeiro encontro internacional de RPG, aí um professor de filosofia junto com uma série de alunos conseguiu organizar o RPG MOI, no Colégio Padre MOI lá na Zona Norte de São Paulo. Conseguiram que as freiras autorizassem a fazer esse evento. Foi um evento fenomenal, onde eu joguei Vampiro à Máscara, conheci o Wesley que tava organizando isso, e é um evento curioso, eu não lembro quanto tempo durou, mas foi legal porque no segundo evento as freiras foram de preto e foram jogar Pokémon. Caraca! Nossa, mano, que louco! Mas aí, ó, você falou que você tentou a FUVEST, né? Sim. Chegou aí pra segunda fase, não conseguiu. Depois que você não conseguiu, como foi? Você só tentou dessa vez? A FUVEST foram duas tentativas esse ano e o ano seguinte que eu não consegui passar pra segunda fase, só que eu precisei começar a trabalhar, porque assim, como meu pai faleceu, aposentado da Petrobras, eu tive um seguro por morte do meu pai. Isso segurou durante um bom tempo. Um bom tempo que eu digo foi dos meus 18 ou 21. Sim. E depois de 2 anos tentando, eu fui trabalhar, certo? Porque tava muito próximo o período de encerrar. Você já tinha o técnico ou não? Não. O técnico foi fazer com 27 anos. Ah, tá. Foi bem depois. E eu cheguei a tentar fazer esse eu fiz só por ter uma faculdade. Eu cheguei a passar na faculdade do Oswaldo Cruz pra engenharia química. Eu passei só porque era que meu irmão fazia. E achando que isso daria a chance de eu prolongar essa pensão por mais 3 anos, por conta da faculdade, pra que eu conseguisse segurar todo o legado de que meu pai conseguiu pra gente. Sim. E infelizmente não funcionava assim, então eu decidi não fazer uma faculdade, que não é o que eu queria, por conta disso. Sim. Então, nesse momento, eu fui focar em trabalhar, que pouco tempo nessa época eu fui trabalhar, meu irmão já tinha se casado. Começou trabalhando em... Foi marcação de consultas de convênio médico. Basicamente, um telemarketing, só que com marca marcação de consultas. Uhum. A vantagem foi que foi a primeira turma oficial de marcação de consultas daquele convênio. Foi um período que eu conheci muita gente maravilhosa, de pegar, conversar, de ser pessoas que realmente abriram minha cabeça pra muita coisa. Sim. Sabe? E nesse período, meu irmão já tinha casado. Meu irmão casou um ano depois que meu pai faleceu. E minha cunhada veio morar na casa com a gente. E esse período a gente foi batalhando, eles conseguiram trabalhar também. E lá, nesse trabalho, eu durei um ano nesse mesmo local, até que mudaram a gente pra sede, pra mesma função. Só que nesse período eu fui promovido pra um trabalho de retenção do convênio. E menos de um ano eu passei pra tomar conta dessa turma. E a parte engraçada, eu não tenho vergonha de falar, mas é engraçada, porque depois de 24 anos eu tive minha primeira namorada. E foi uma pessoa... Mas você foi pensar em ter nessa idade, ou realmente você não conseguiu antes? Porque tem gente que simplesmente, né, não se preocupa, não. E fala, ok, agora eu vou tentar alguma coisa. Eu sempre tive um lado muito... Tenho até hoje, mas hoje tá um pouco mais nuado. Eu sempre fui muito idealista e romântico. Eu tinha o sonho de minha primeira namorada ser aquele amor da minha vida, que duraria pra sempre. Uhum. Teve a primeira vez com a minha primeira namorada, e em algum momento, de tanta desilusão que eu já tive com tudo que aconteceu, e pela minha falta de tato em saber lidar com isso, eu desisti disso. E depois que eu desisti, tive minha primeira vez da forma mais banal possível. Eu desencanei, e é engraçado que exatamente um mês depois eu comecei a namorar. Aí sim. Então foi uma pessoa que durou 3 anos na minha vida, teve muito ponto alto, sabe? Alguns baixos, que acabou resultando nisso, a gente terminar depois de 3 anos. Sim. Mas foi uma pessoa que aprendi muita coisa, sabe? Aliás, uma característica que eu percebi em mim durante muito tempo é o valor que eu dou às mães. Então, amigos, não foi diferente com namorada. Eu sempre me dei muito bem com as mães. A mãe dessa minha namorada foi fenomenal. Era uma senhora que não era analfabeta, mas que me abraçou nesses 3 anos de uma maneira incrível. Me fez com que cada momento que eu estivesse lá eu me sentisse em casa. Foi realmente muito bom. Essa característica vai repetir por todos os meus relacionamentos que eu tive envolto com a família. Sim. Sabe? Porque realmente eu não sei, eu zoo muito. Eu falo que nesse sentido parece que as pessoas sentem um pouco mais. Tipo, poxa, ele não tem mãe, e eu nunca tive problema. Eu brinco que é isso, que foto de eu não ter mãe não me dá problema com as sogras, mas sim, eu sou muito tranquilo. Eu não sou uma pessoa que gosta de gerar problema, então eu converso bastante. Não tem papo pra mim que é tabu, não tem papo pra mim que eu não vou conversar. Eu sei quando um assunto que eu percebo que eu não tenho conhecimento sobre, eu sei ouvir. Então, todos os meus relacionamentos que teve contato com a família, eu agradeço muito, porque todos eles foram muito benéficos em me ajudar a crescer. E todas as pessoas que eu me envolvi, eu sempre... Hoje eu consigo falar que eu agradeço muito por tudo, sabe? Por tudo que eu me tornei hoje, pela forma que eu consigo lidar com muitas coisas. Todas as pessoas que eu me relacionei são muito importantes pra mim. Muitos relacionamentos? Namoros. Eu estou no quarto namoro. Uhum. Se eu não me engano, envolvimentos na parte mais íntima, se minha cabeça conta os certos, foram 13. Pode parecer meio frio saber contar isso de cabeça, mas é porque dificilmente tive uma coisa só casual que não teve importância. Sim. Não, eu acho que assim, como você falou, cada relacionamento teve uma experiência que você viveu, que você cresceu com isso, ou se não cresceu, pelo menos aprendeu algo. Cresceu, né? Pelo menos aprendeu algo. Então não, eu não acho tão frio contar isso. Entre você trabalhar e o técnico ter um ponto alto, teve uma nova tentativa de faculdade, que esse amigo meu, Wesley, ele estava se formando na PUC. Ele me informou, ele estava terminando ciência da computação, que a PUC abriu o primeiro curso de jogos digitais. Pô, cara, muito bacana. Foi o período que eu tinha acabado de fazer um curso na saga referente ao... Na época ele chamava Static, inicialização, a Photoshop, a produção de design 3D. Só que eu me embananei inteiro por conta do meu primeiro cartão de crédito, tive que abandonar o curso. Então ele me apresentou isso, eu fui fazer o vestibular e eu consegui passar em 8º. Eu marco porque eu consegui me dar toque com o número, e esse é um dos meus números de toque. Pô. Só que eu não tinha dinheiro pra poder pagar nem a matrícula, nem a mensalidade, e infelizmente eles só estavam dando bolsa pro primeiro colocado. Sabe? E daí teria questão de moradia também, né? Não, a PUC era um ônibus que tava lá. Peraí, a PUC Campinas. Não, a PUC é São Paulo, né? São Paulo mesmo. Ah, tá. Então, na época eu me senti muito mal. Porque, poxa, de novo, cara, eu tento, eu consigo, mas essa parte financeira tá foda de conseguir alguma coisa. Só que depois de algum tempo eu me toquei que seria uma faculdade que eu iria desistir. Eu adoro jogar, mas eu não tenho a paixão pra produzir o jogo. Coisa que muita gente confunde também, né, cara? Sim, porque existe um nível de paixão quase fanática pra você se eu trabalhar com jogos. Você tem que gostar de pequenas coisas. É muito além do jogar. Sim. É tudo que é criativo, na verdade. Engenharia toda. A mesma coisa, eu gosto de ver filmes, mas nem por isso você vai trabalhar fazendo filme. Exatamente. Tá capaz de você começar a fazer filme e você não suportar mais ver um filme na frente. Sim. Eu percebi, quando eu comecei a fazer o curso de animação, que eu comecei a me perguntar, pô, mas como que esse personagem mexe o braço de determinada maneira? Coisa que eu não fazia antes. Sim. Mas esse foi um gosto que eu fui pegar mais forte durante o curso mesmo. Sim. Só que antes de fazer o curso, eu não pensaria, caralho, eu quero trabalhar com animação. E eu falei, eu não tive isso durante meu curso. Porque não era pra ser, provavelmente. Exato. Eu tava indo numa empolgação exatamente pelo fator de gostar de jogar. E usando a mesma referência que o Pedro usou de cinema, nem todo mundo que gosta de ver o filme vira o Quentin Tarantino. Sim. Entendeu? É. Nem todo mundo que às vezes, até mesmo nem todo mundo que gosta de teatro vai virar um ator por conta disso, sabe? E é bom às vezes aprender. Muita gente às vezes demora muito pra descobrir isso. Eu tenho a sorte de ter descoberto isso antes de ter começado isso e me ver numa carreira que eu não gosto. Sim. Sabe? Não que hoje eu tô como técnico eletrônico e me sinta completamente realizado, porque... Não, mas eu acho que seria mais frustrante você, sei lá, chegar no terceiro ano do curso e ainda se perguntar se é aquilo. Sim. Ou você realmente perceber que não é aquilo. Sim. E é um processo que eu acho até natural por muita gente que se cobra a entrar na faculdade cedo. Eu acho exatamente muita sacanagem você pegar um cara de 17 anos que muitas vezes mal sabe o que ele quer fazer pro futuro e fazer ele escolher a profissão pra vida inteira. Acho que o sistema de ensino hoje é uma sacanagem, na verdade. Porque o sistema de ensino hoje é preparatório pra vestibular. Sim. Não prepara pra vida. O colegial é isso. É pra vestibular. Não prepara pro aluno saber que ele tem escolhas, que cada escolha é uma desistência e que ele tem que conseguir fazer escolhas. E pouquíssimas pessoas já sabem. Eu tenho uma amiga hoje que é advogada que ela soube desde a quinta série que ela queria ser advogada. Então, você falou da advocacia, é interessante isso, porque tem muitos cursos que a gente acaba falando que é pra quem não sabe o que quer fazer. Sim. E acaba falando advocacia, administração, né? Umas coisas assim, publicidade. Mas falando do sistema de ensino ainda, tem essa questão que ele prepara pro vestibular e também prepara daquela forma. Agora é a decisão da sua vida que você vai fazer. Quando não é. Exato. Porra, tem gente que chega nos 40 anos e percebe que não é aquilo que quer da vida e muda o rumo da vida. E isso vai criando pessoas frustradas, cara. E foi bom. Sim. Você ter percebido rápido, cara. E hoje eu percebo isso, que tudo que aconteceu comigo foi bom, porque eu tenho tendência a me frustrar com algumas coisas. Isso seria um peso maior pra mim. Sim. Vamos dizer que por tudo que eu fiz, se eu tivesse passado em ciência da computação, tivesse feito jogos digitais, tivesse no emprego que, pô, estaria ganhando muito mais que eu ganho hoje, mas, poxa, não é isso que eu queria fazer. Só que eu já estaria tão enterrado nesse emprego que eu não teria como sair mais, entendeu? Eu sei de pequenas coisas que eu gosto de fazer pro hobby, como eu falo, adoro jogar. Quando me dá a inspiração que eu tô devendo pra vocês o conto, eu gosto de escrever, eu gosto de imaginar. Sim. Eu gosto de usar minha imaginação pra coisa boa e principalmente uma coisa que eu tenho muito pra mim, que é o que me alivia muito. E é um dos motivos pelo qual o próximo curso que eu penso em fazer é psicologia. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu acho que eu sou um ótimo ouvinte pra ajudar meus amigos. Eu até brincava, eu falei, eu já ajudo todo mundo de graça, imagina agora podendo cobrar. Mas é muito além disso, é. Sim, sim. Imagina saber como ajudar. A gente percebeu isso ontem quando você deixou o Suede sem reação, cara. Né? Mas é. Você fez ele pensar mais do que a gente já conseguiu fazer. Exato. E também eu falo que ele conseguiu bastante porque o Suede é meio calejado com a gente e já acha que tudo é zoeira. Exato. Não por achar que é zoeira, por realmente não levar em consideração o que a gente fala. Não, não é assim. Verdade. Também. É, um pouquinho. O que eu assumo é conseguir fazer pergunta pro Suede. As perguntas em si são muito básicas. As respostas são complicadas. Exatamente. Quando puxa na raiz da lógica, ferra tudo. Porque assim, o Suede realmente... Ele que ele fala, eu não nego, ele realmente é uma pessoa muito lógica. Com todos vocês. Uhum. Eu não acho tanto em muitos casos, mas... Mas existe um ponto que é difícil. Como é que a gente vai usar a lógica com a gente? O que eu falo pra ele, e meu período que eu tô com o emocional abalado, eu não consigo responder essas perguntas. O que eu auxilio, às vezes, algumas pessoas que me perguntam é questão de relacionamento, questão de o que pode ser o caminho que ele deve seguir, eu não consigo... Eu já cheguei pra amigo e falei, cara, você tem que fazer isso. Só que eu te falo, eu não conseguiria fazer. eu não faria. Mas você precisa fazer. Bem assim. A gente ajuda as pessoas, a gente sabe o que elas têm que fazer, mas a gente não consegue aplicar isso pra gente. Sim, porque é difícil quando a gente é protagonista. Sim, com certeza. É muito fácil quando a outra pessoa tem que tomar uma ação. Você dirigir uma peça é mais fácil do que você atuar nela. Não. Não. É tão difícil quanto. Eu posso assim. Eu falo no sentido de tipo. Não, eu sei, eu entendi o que você quis dizer. Quando você tá dirigindo, você não encarna um personagem. O ator tem que encarnar. Ou seja, encarnar situações, encarnar Sim. coisas assim, sabe? O diretor tá lendo, tá acompanhando. Então, tipo, a gente tentando te dirigir, não sabe o que o ator principal tá esquematizando. É isso que é. Sim. É legal que você usa nesse exemplo, agora eu lembrei de uma história da sexta série. Qual o pessoal dividia geralmente e fazia artes plásticas e artes cênicas no Colégio Santinense e... Na hora que a gente fez todo o processo de artes cênicas, a gente teve que fazer uma peça. Eu nunca corri tanto pra poder auxiliar a professora a fazer a peça, a escrever o roteiro da peça e, como eu já tinha lido o livro, eu atuar como personagem masculino principal. Que caralho, velho. E é complicado porque eu escrevi tudo, eu não lembrava de uma fala. Nossa, mano. Cara, é complicado porque a personagem principal do outro lado tava contracenando comigo. Ela, a segunda pessoa que leu o livro, ela foi fenomenal e eu era muito tímido de contracenar. Porque pra uma sexta série, era uma paixãozinha de sexta série. Sim. E cara, é muito complicado porque como que eu ia contracenar com ela nesse ponto, sabe? E foi o período mais próximo que eu tava com ela naquela época. Era o período que eu era grudado com... Tipo, eu já era apaixonado por ela antes. E ela sugeriu o livro. Ela sugeriu e na hora eu travei. Falei, o Renato pode escrever. Ele gosta de escrever. Ok? Meu tela azul no Renatex. Não, e era engraçado porque, assim, fora as coisas de colégio que eu fazia, na época eu tinha impressora matricial. Eu fazia tudo que eu tinha que fazer de colégio. Eu sentava no computador, relia o livro, eu escrevia as falas que já tinham no livro. E eu refazia o momento entre as falas. O que poderia ter? Porque basicamente eu não coloquei. O livro tem descrição. Eu precisava preencher aquilo. Cara, eu não fazia ideia. Então eu comecei a usar a imaginação pra preencher. E a peça foi muito boa. A peça foi muito legal. Que livro que é? Cara, eu não vou lembrar. Sofrimentos do Jovem Werther. Tipo, Não, mas era um romancezinho bacana. Era um romancezinho baseado num mistério e um sítio assombrado. Que tinha um fantasma e tinha essa personagem principal. Aliás, era engraçado porque já era um livro com uma personagem principal feminina. No qual o masculino, apesar de falar masculino principal, era coadjuvante. Cara, o livro era fenomenal. Uma criança, ela era fenomenal, mas, tipo, tipo, foi muito desafiador pra mim. E uma história que agora, falando, me lembrou que foi muito gostoso fazer aquilo. Isso é massa. Um bom momento. Sim. Passamos uma hora de cast, você contando alguns pontos da sua vida. Agora eu vou fazer algumas perguntas mais focadas. Ok. E vamos ver. Primeiro, eu quero saber um ponto alto da sua vida. Eu não tenho muita coisa que pensar nesse ponto, que com certeza é o nascimento do meu primeiro sobrinho. Cara, foi um momento pra mim que eu chorei pra caramba. Porque todo o estresse que eu tava passando no período, aquela parte financeira, preocupado com tudo que ia acontecer. Quando eu vi aquele garoto, eu só pude chorar. Eu amo ele profundamente, sabe? Ele é muito parecido com os gostos nerds que eu tenho. Ele adora Star Wars. Ele me ensinou a jogar Minecraft. Quantos anos ele tem? Hoje ele tá com, se eu não me engano, 11 anos. Posso ter ganhado um ano a mais, um ano a menos, mas eu acho que, se eu não me engano, 11 anos. Eu sou péssimo com data. E ele não deixa de me surpreender. Mesmo estando morando sozinho já há 2 anos, cada vez mais que quando eu vou... Ele mora na mesma rua que eu, só que pra correria a gente acaba não se encontrando. E quando eu vou encontrar com ele, sempre me surpreende com uma coisa assim. Simples, que é, ele consegue tirar toda a sombra que eu tenho em mim. É um abraço dele, ele tira todo o peso que eu tenho, sabe? Eu amo demais aquele garoto. Nossa, massa. Um ponto baixo. Tirando o que eu já falei da parte da mãe e do meu pai, eu vou focar o que eu já não falei. Sim, sim. O término do meu segundo relacionamento. Foi quando eu percebi que eu não tenho estabilidade pra... Foi o mais marcante? Sim, foi um relacionamento rápido de só 8 meses. Uma mulher que eu me apaixonei de uma maneira que eu não esperava, que terminou de uma maneira que eu também não esperava. Me ensinou muita coisa. Só que por uma deficiência minha de carência, eu tive a tendência de receber certas Demonstrações. Minha demonstração de afeto, muito obrigado, Suede. Acabaram puxando características que ela não precisava ter de mãe, sabe? Eu acabei criando pressões que nem eram tão reais assim. Eu lembro da nossa última conversa, que era, ela virou e falou: Renato, você quer ter filhos? E eu não penso nisso. E mesmo estando triste, eu lembro que eu tava até nervoso. Falei: não, eu não ligo pra filhos, eu ligo pra estar com você. Só que lá já era uma última conversa, depois de a gente já ter terminado. Então foi a última vez que eu a vi, eu nunca mais a vi na minha vida, eu nunca mais tive nenhum tipo de contato. Só que é uma pessoa que sempre vai me marcar. É complicado às vezes falar isso pras outras namoradas, porque como se compete com isso? Como que, infelizmente, essa é a palavra, como que alguém marca uma outra pessoa com essa marca em si? A resposta é muito óbvia, não se compete, você seja você, mas tipo, é complicado pra uma pessoa lidar com isso. Sim. Porque foi a namorada que ao perceber, eu não consigo lidar com isso sozinho, foi quando eu comecei a passar com psicóloga. E quando eu descobri que, na verdade, esse é um problema que eu tenho, eu não sei lidar com términos, não sei lidar com encerramentos, eu não sei lidar, sabe? Isso não lida somente com relacionamento, mas apesar de eu ter passado por muita coisa com morte, isso ainda me marca muito. Pode parecer, muitas vezes eu posso transparecer que não, mas isso me marca muito. Eu tenho um fundo do poço muito grande com relacionamento. Uma coisa que é muito besta, que qualquer pessoa que termina um relacionamento, ele consegue superar, isso é um motivo pra mim muito baixo. Isso ainda faz muito mal pra mim. Desde que teve esse caso, eu aprendi a não comparar. Porque é injusto. Aquela pessoa é isso. Única. Sim, e é injusto. Sim. Como que a pessoa vai conseguir viver com uma pessoa que a compara? E é injusto com você também, né? Como que você vai seguir sua vida se ficar levando como parâmetro alguma coisa que você não vai ter mais? Como a gente já conversou, Pedro, você percebe que eu me cobro demais. Sim. Eu sempre vou me cobrar demais por coisas, às vezes, irreais que eu não tenho como alcançar. Eu tenho que aprender, na verdade, não me frustrar por isso. É, claro. Já que eu sei que eu vou me cobrar, eu tenho que tentar o máximo possível ficar feliz por mais que eu não alcance o que eu me cobro, porque ninguém é perfeito, eu tenho que aprender ao caminho que eu consegui em direção do que eu tô me cobrando, cada passo valer mais e não parecer, tipo, ainda falta muito. Mas não, eu consegui mais um pouco. Não. É visível que você se comove bastante quando você lembra de vários pontos. Na verdade, acho que quase todos os pontos que você colocou hoje aqui foram pontos que você se comoveu bastante. Uma pergunta simples, mas complexa. Porque eu senti algo e eu senti a necessidade de perguntar isso. Você se considera uma pessoa feliz? Falei que era simples, mas complexo. Não, é porque assim, eu sou feliz com todas as pessoas que eu lido, mas eu sou extremamente infeliz comigo mesmo. E ele acaba sendo um ponto complexo porque eu não tenho problema com uma parte que... Eu sou gordo, sempre fui gordinho, eu não tenho problema com o meu corpo, eu não tenho problema disso, mas eu ainda sou muito infeliz com minhas próprias reações. Eu acho que por tudo que eu passei, eu deveria ter aprendido mais. Minhas reações já deviam ser melhores. Mesmo assim, conversando com uma amiga, eu com 31 anos, quando eu caio, eu não acho o meu ponto de massa. É exatamente a expressão que ela falou. Muitas pessoas quando caem, elas têm um massa que as seguram. Eu mesmo tendo muita gente me esticando a mão, eu não acho meu ponto demais. Eu me enterro. E aí, não importa. Vocês acompanharam esse mês de agosto meu, viram o que aconteceu. Eu tinha namorada me apoiando, eu tinha duas amigas me apoiando, vocês me apoiando. E eu tava indo pra baixo. E uma amiga minha, chamada Larissa, ela é muito importante nesse sentido por conta que, religiosamente, ela é minha irmãzinha de apoio espiritual, sabe? Ela não poupa o que ela vai falar. Ela falou: Renato, a gente pode fazer o que for. Se você não esticar a mão pra querer sair daí, a gente pode fazer tudo e não vai adiantar de nada. Sim. E foi da última vez que eu tava indo muito mal. Quando eu entro em um processo depressivo, eu tenho o costume de ouvir Linkin Park e isso... Ou melhora ou piora. Conversando com todo mundo, isso deu uma melhorada. E foi a vez que eu voltei a reouvir o cast de depressão de vocês. Cara, foi eu já contei pra vocês algumas vezes. Foi quando eu ouvi o cast inteiro indo pra casa. Quando eu cheguei em casa, era o período que eu estava fazendo recomendação de música. Quando você, Rafael, recomendou a música do Ivia, tudo que eu consigo segurar de choro, saiu. Tudo que eu precisava chorar, saiu. Eu ia gritar, meu primo tava passando, eu não queria que ele ouvisse eu gritar, eu dei um grito silencioso que me aliviou tudo. E no mesmo momento eu mandei pra vocês me salvaram uma vez. Muito obrigado. Sabe, foi um alívio, porque o Léo, ele mostrou um vídeo do Chester que cabe perfeitamente pra mim também e pra muita gente. Às vezes, quando a gente tem depressão, nossa própria cabeça é o nosso vilão, sabe? Não importa, a gente pode ser importante pra muita gente, mas nossa própria própria cabeça leva a gente a achar que a gente não vale nada. A gente se sabota. É muito. E a pessoa que ama a gente tá do nosso lado, falando que ama a gente, que quer que a gente se abra. E minha dificuldade não abrir com a minha namorada, minha dificuldade não abrir com o meu irmão, não abrir com ninguém, me joga mais pra baixo, eu me sinto cada vez pior e eu vou me afundando. Entendeu? Isso num período que eu tava sendo cobrado no trabalho, com razão, que meu desenho, eu acho que eu preciso melhorar muito, mas com razão isso foi me jogando cada vez mais pra baixo, sabe? O termo que eu usei, que vocês me salvaram, ainda diz muito pouco por tudo que aconteceu. Porque no início daquele mês, eu tava fazendo as contas de tudo, das minhas férias e tudo mais, eu fiquei muito triste quando eu percebi que eu não ia conseguir fazer minha tatuagem e que eu não ia conseguir vir aqui. Eu lembro na hora que eu mandei isso, você falou comigo no privado e falou: Renato, você vem, não importa, você não tem dinheiro, eu pago pra você vir pra cá. Certo. E isso me serviu muito pra colocar minha cabeça no lugar, eu consegui fazer a tatuagem, eu consegui vir pra cá. Cara, pode parecer uma coisa muito pequena, mas fazer essas coisas por mim me ajudou cada vez mais a arranjar o motivo do meu mais. Tenho muita coisa pra fazer ainda. Isso também é uma questão até que eu conversei com o Álvaro esses dias, que o Álvaro não tá aqui, ele tá fazendo uma viagem pra São Paulo, você saiu de lá e ele foi pra lá agora. Foi uma troca equivalente. Aí, Álvaro, ele chegou lá e me mandou mensagem: pô, cara, deu um monte de coisa errada, deu isso errado. Aí eu falei pra ele: cara, sempre essa viagem ainda não terminou, só termina daqui a alguns dias. Até lá, esquece. Muita coisa pode dar certo, né? Não, esquece esse negócio. Só vai pensar que deu errado quando você estiver de volta e realmente der tudo errado. Mas até lá, vai aproveitando o que aparecer, porque no final das contas, alguma coisa vai valer a pena. Exatamente. E se abraça no que valer, né? Né? É a mesma coisa, porra, eu fui pra minha viagem e tal, foi da hora e aconteceu um monte de coisa legal, mas choveu. Foi uma merda. Não, não foi uma merda. Choveu, mas e o resto? Não, as coisas da tua vida não vão dar certo 100%. Na verdade, nem 50% vai dar certo. É, mas o importante é você passar por um momento bosta até chegar a um ponto que dá certo. E você não se apegar tanto em fazer planos tão gigantes que você sabe que não vai conseguir alcançar. Às vezes a maior felicidade que você pode ter alcançável é, porra, amanhã eu quero, sei lá, comer um bife no almoço. Eu quero que dê certo pra eu chegar em casa e comer um bife na hora do almoço. São pequenas metas diárias que você impõe pra você, metas realizáveis naquele dia, que vão aumentando a sua... aumentando sua autoestima, e aos poucos você vai conseguindo fugir disso que te persegue. E a gente sabe que isso persegue. Você não precisa pensar, porra, eu quero daqui a 2 anos ser o Mark Zuckerberg. Você vai quebrar a cara, não? Chega e pensa, porra, eu quero chegar em casa hoje, deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi um dia da hora. E pra quê? Como que eu faço isso? Ganhando na loteria? Não. Sendo tratado bem, não esquentando a cabeça e tal. Arranjando metas pessoais pequenas que você consegue... consegue alcançar. Sim, e na real, assim, no fim do dia é você que decide se você vai dormir bem ou não. Não, assim, você pode ter uma noite curta de sono, o que for, mas assim, se você vai pra cama bem ou não, se você quer levar todos aqueles problemas pra cama com você ou não. Eu tenho uma coisa que eu acho que foi desde o primeiro relacionamento, que é difícil às vezes cumprir, que é nunca dormir brigado. É difícil pra caralho cumprir. Sim, mas quando você cumpre, isso traz uma satisfação, e o ponto difícil é que é difícil fazer isso consigo mesmo, sabe? Muitas vezes é mais difícil você se perdoar do que perdoar outra pessoa, na maioria das vezes, né? Eu não sei se eu coloquei uma história no cast de depressão sobre um amigo meu que se matou quando tava na 7ª ou 8ª série. Entrou. Eu vou fazer só uma... Quando tava na 7ª ou 8ª série, eu tinha um amigo que a gente ia fazer uma banda, a gente era melhor amigo, tava todo final de semana na casa dele. Daí eu repeti 1ª, ele continuou e eu fui logo em seguida, né? 1 ano depois. E a gente perdeu um pouco o contato toa, né? Até que um dia a diretora chegou no pátio da escola falando que ele tinha se dado um tiro, cara. E eu realmente pensei, porra, gente, ficou sem se falar à toa, cara. Porque por mais que um tivesse 1 ano à frente e tal, à toa, bicho. É foda, cara. É um negócio que dói, sabe, de lembrar que, porra, você podia... Não, você poderia ter evitado, porque a pessoa que não tá decidida a fazer alguma coisa, infelizmente, é difícil tirar da cabeça. Claro que existe salvação pra suicídio, pra suicidas, mas não... Não que a minha presença na vida dele poderia ter evitado isso. Mas eu podia estar mais um pouco com ele. O ato de conversar. É. Às vezes, a gente que sente isso, a gente que passa por essas dificuldades, chega a ser, entre aspas, ridículo, porque o ato de conversar parece tão difícil, sabe? E a gente faz isso diariamente com todo mundo. Sim. Só que nessa fase a gente simplesmente parece que perdeu a capacidade de se comunicar. Mesmo se comunicando o tempo todo. Sim. E uma coisa que que eu reparei com vocês aqui que é muito fácil a gente abrir o coração e conversar sobre tudo, se torna agonizante pra gente. É como sobre uma coisa que a gente fala bastante sobre nosso sentimento, nasce um tabu pra gente do nada. E por conta de tudo que eu já passei, eu consegui vestir, colocar máscara de felicidade muito fácil. Tem hora que essa máscara não tá cabendo mais. Sim, mas é nessa hora que você tem que se abraçar aos pequenos momentos de felicidade. Porque exato. Por mais que, tipo, você esteja em depressão, a depressão é algo que oscila bastante. Então vai ter um momento que você vai estar mais predisposto a aceitar coisas boas, porque você sabe que você precisa daquilo. E nesse momento que você tem que se abraçar. E também você tem que pensar, porra, eu tô num momento ruim pra cacete da minha depressão hoje, eu quero que acabe logo. Porra, pensa bem, você tá ruim hoje, mas daqui a 2 dias não vai mais estar. Então vale a pena você desperdiçar sua vida inteira num momento que você tá muito ruim, porque que vai durar pouco tempo? E a resposta é tão óbvia que é não. É. E na hora a gente fala... encontrar o óbvio só que na a gente hora. Complica. É porque naquele momento a gente não tá conseguindo falar o não. Sim, é aquilo que a gente falou até na depressão. É mais fácil, né? É o cômodo. Então, é até bom conversar e tal, botar a cabeça no lugar. É bom você segurar um pouco os sentimentos? É bom, porque a maioria das pessoas não aceita que você converse sobre problemas. Mas também é bom você achar alguém pra conversar sim. Os problemas. Porque não, ninguém precisa guardar nada pra si mesmo. Todo mundo tem alguém pra conversar. Ninguém tá sozinho no mundo. Só tá sozinho se quiser. O problema é você botar isso na cabeça quando você tá mal. E aquele ponto que a gente já conversou algumas vezes, que é... muita gente tá com muita gente se apoiando. E o que a gente faz muito é fechar o olho pra isso e achar que a gente tá incomodando. Velho ditado, pior cego é aquele que não quer ver. Se encaixa nisso. Você sabe que tem as pessoas, só que você não quer enxergar aquilo. E no próprio WhatsApp, eu coloquei a imagem que minha namorada me questionou, não consegui falar o porquê. Que é com quem eu quero conversar e mostrou um iceberg e a vergonha de estar atrapalhando o fundo do iceberg. Me questionou por que você postou essa imagem, com quem você quer conversar. Eu não soube responder e falar com qualquer um. É, porque esse negócio também é outra coisa que eu tenho a dizer, que você vai atrapalhar alguma pessoa... provavelmente, capaz de sim, mas a maioria das vezes não. Mas o que é melhor? Você atrapalhar aquela pessoa, causar um desconforto no momento ou causar um sofrimento por muitos e muitos anos? Exatamente, e a verdade é que a gente vai atrapalhar todo mundo quando a gente tromba na vida deles do nada. A diferença é que as pessoas que se importam com a gente, isso não faz diferença. É. E vocês, minha namorada, meu irmão, minha família, meus amigos, hoje que eu tô bem, eu falo, eu sei que eles se importam. Eu sei que eu vou ter amigo que é igual o Pedro, que vai virar comigo e mandar paulada, que eu preciso disso. A Jess é uma pessoa dessa. O Pedro e a Jess eu gosto de conversar porque eles me dão uma paulada. Entendeu? Suede e o Rafael, porque eles são aqueles que abraçam, que é o meu jeito de ser com as pessoas. E outras pessoas, amigos meus, que são do mesmo jeito, sabe? E, cara, quanto mesmo, são as pessoas que eu mais gosto de conversar, sabe? E por conta de diversos gostos em comum, conversos em comum, isso vale muito a pena, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me considero muito acomodada com muita coisa. Todo mundo é um pouco, né? Um pouco? É, todo mundo é pra caralho. Caralho, eu quero que o mundo acabe em um barranco pra morrer encostado. Com certeza. So und so ist es fein. So war es und so wird es immer sein. Fim do ano passado você conheceu um podcast. Sim. E aí, cara? Cara, foi engraçado que foi num outro momento de baixa, graças ao Moacir. Uhum. Moacir, ele divulga muito. Ele adora. Moacir tem que vir aqui também. Sim, é um amor de pessoa. É nóis, Moacir. Um pouco que eu conversei, ele se demonstra muito preocupado, né, cara? Sim, eu digo que é um dos amigos meus que eu sinto que é um cara que se entrega muito aos amigos dele. No momento de baixa, ele apresentou o Locomocast, apresentou o site Locomotiva 26. Eu lembro que eu não tava bem, eu entrei no grupo e falei, pessoal, eu vou baixar, não conheço vocês ainda e eu vou ouvir. Assim que eu ouvir, e eu vou prometer ouvir, eu volto. E aí você saiu do grupo? Ah, eu saí do grupo. Mas voltou? Mas voltou. Eu tive o prazer de começar ouvindo os especiais de natais. E cara, é engraçado nesses casts de natais, porque eu nunca tinha conversado com vocês. Eu ouvi o primeiro, impactou bastante. Quando eu vi o segundo... Aliás, você sabia que a enfermeira é outcast, né? Sim, sim. O primeiro que você fala é o de 2015, né? É o primeiro de Natal. É o 2015. 40 minutos, curtinho. É. E quando chegou na parte do Expresso Polar, né? Eu não tenho como explicar, porque eu tava no meio do transporte de um cliente pro outro e eu chorei pra caralho. Porque eu vi cada um de vocês contando sua história, identifiquei pra caramba com vocês. E na hora, eu até conversando com vocês, eu fui um pouco injusto. Não foi quando terminei o cast, foi quando terminou essa parte que eu falei com você, Rafael. Sim. Eu falei, cara, eu adorei. Eu não terminei de ouvir ainda, mas eu me identifiquei muito com vocês. Eu vou terminar o especial de Natal e eu te falo o que eu achei. Naquele mesmo dia eu terminei o especial de Natal, passei meu feedback pra você e antes da meia-noite eu tava no grupo de novo. Cara, e é um grupo fenomenal, sabe? Lá eu conheci o Álvaro, o jeito dele, de uma alegria diferente. Diferente. Eu digo diferente porque, assim, a impressão que eu tenho do Álvaro, que é o único que eu não conheci, é que a alegria dele é inabalável. O que ele passa é que a alegria dele é um escudo que não dá pra romper. Na verdade, assim, é... Lógico que é abalável, mas ele consegue brincar com as coisas. Sim. Por mais ruim que esteja, ele consegue brincar com isso. Cara, eu brinquei na entrada, sabe? O jeito que ele levou a história do Teta Atômica, cara, eu nunca teria conseguido isso. A brincadeira que eu falei do Teta Dourada, cara, foi um dos motivos que me fez aceitar meu pai me tirar de colégio. Que foi no... Depois da viagem de formatura da tava série, o pessoal foi quando realmente começaram a pegar pesado em brincadeira. Meu pai tava querendo mudar de colégio desde a minha quinta série. Por eu pedir pra ele, nunca me mudou. Na hora que meu pai falou isso, eu falei, por favor, pai, pode mudar. E... Cara, o Álvaro conseguiu levar isso na boa. Ele conseguiu ter uma presença de espírito que eu nunca teria na minha vida. Isso é uma admiração que eu tenho com ele muito grande. Você tem uma ideia, ele foi espancado por 7 pessoas no carnaval. Vestido de mulher. E continuou na dele. É uma admiração que eu tenho pelo Álvaro, que eu até falei, eu quero voltar aqui pra conhecer ele. Isso e outros motivos, como dar uma toalha nova pra avó. Gravar mais um cast com a gente. Sim. Por favor. E, sabe, eu acho fenomenal isso no Álvaro, cara. Sabe, essa alegria que ele passa, tipo, além da identificação que eu tive com vocês, essa admiração que eu tenho muito pelo Álvaro por conta do jeito dele. Sim. Admiração de como ele consegue ter todos os memes no Facebook dele também. Não, que... ele é um... Putz. Ele é um fenômeno. É. Não, é ele e tem mais um, não sei qual podcast que eu ouvia, que ele também consegue ver todos os vídeos do YouTube. Não era o Álvaro, é um outro podcast que também consegue. Acho que se juntar os dois juntos, acaba a internet. É. Ou a gente tem que começar a criar meme pro Álvaro não ter noção de meme. Sim. Aí um dia você falou, eu vou visitar os caras. Sim, eu não lembro o que aconteceu. Eu falei, cara, eu tô afim de conhecer vocês. Eu lembro que você já tinha falado que queria me conhecer na Comic Con. Sim. E quando eu falei, eu não quero esperar até a Comic Con. Eu quero aproveitar minhas férias e conhecer vocês. E a parte legal é que, assim, desde o momento que eu comecei a trabalhar, essa é a primeira viagem que eu faço. Eu saí pequeno do estado de São Paulo. Uma vez, fui pra... Cara, não vou lembrar agora. Viajei muito pro interior, mas fazem mais de 10 anos que eu não saio da cidade de São Paulo nas minhas férias. E eu defini que eu queria conhecer vocês, sabe? Por tudo que eu sentia de bom de vocês, por tudo que já me sentia próximo de vocês, eu queria isso, sabe? Eu não consigo dormir de quinta pra sexta. Eu tenho um problema muito grave com ansiedade e quando eu tô muito ansioso eu não consigo dormir. Eu não sinto sono, sabe? E é engraçado que eu comparo vocês com minha tatuagem. No ônibus, eu tava com um medo muito grande. Putz, será que eles vão gostar de mim? Porque eu sou um pouco diferente em rede social e pessoalmente, porque rede social eu consigo me expressar muito bem, eu consigo falar o que eu sinto muito fácil, só que pessoalmente eu sou meio tímido. Vocês notaram porque eu falei pra caramba, mas... E eu tinha muito receio. Exatamente, eu no ônibus, aquele momento que a moça tava misturando a tinta da tatuagem. Cara, como é que vai ser lá? E, meu, eu amei. Eita, aqui. Cada dia pra mim foi muito bom, sabe? Poder sentir a energia de vocês pessoalmente, poder olhar vocês, conversar com vocês, confirmar o que eu falo do casal, que é o Rafa e a Jessi, cara. Fofinhos. Muito, muito. A Disney devia conhecer vocês e transformar oficialmente em Príncipe e Princesa. Daria um ótimo filme, sabe? Conhecer o Pedro com o jeito dele que realmente é direto, é sincero. Só que é aquele direto sincero, sabe? Que muita gente não sabe lidar com isso. Só que a gente é gostoso de lidar. Porque a gente esquece que na vida a gente não precisa que todo mundo passe a mão na nossa cabeça. A gente precisa que a gente tome algumas verdades na cara. É, o que eu falo, que ninguém cresce com passar de mão na cabeça. Só patina no mesmo lugar. Você tem que tomar as porradas pra aprender a evitar elas. Cara, conhecer o Suede, cara. O Suede é muito engraçado porque muitas brincadeiras que eu faço no grupo parece que eu sou agressivo com ele. Sabe? Beijos. Não, mas assim, você viu, até pra desmistificar um pouco pros ouvintes, você viu que a gente zoa ele adoidado aqui. Sim. Mas você viu que o respeito que a gente tem por ele também, né? Sim, e também é que ele grande. Não é esse serzinho das trevas que ele fala. É verdade. Ele é mais kawaii do que das trevas. Exato. Nesse dois. E lá vem. É muito gostoso. Todo mundo conhece. O Léo, fenomenal. O podcast nem se fala, cara. Eu falei pra Jess hoje. Podcast, a sua energia, o seu alto astral que você passa conversando, cara, é incrível. Apesar dos caras me zoar pra caralho, isso é legal. Mas a gente zoa porque a gente gosta, né? É verdade. É isso que eu... acordou agora. Eu sempre falo pra todo mundo, cara. Enquanto eu tô te zoando, você fica feliz. A partir do ponto que eu parar, aí é... começa a se preocupar. E eu confirmei o que eu falei no grupo. Suede é um mega pai. Valeu. Mega pai, sabe? A Serena é uma criança linda. É uma das poucas coisas que ele não vacila, né? Né? É. Verdade. É agora, pelo menos. Mas eu tenho certeza que é o maior medo dele. Sim, sim. Vacilar com ela. É um dos maiores medos que eu tenho. Não vai acontecer, Suede. Sim, espera. Eu tenho certeza que o Suede vai ser o maior super-herói dela. É um... o super vacilo. Mas é um grande sonho que eu tenho esse. E é engraçado quando você falou que consigo colocar o Suede contra a parede, porque eu tenho o costume de fazer isso com as pessoas. Ainda bem que você vai embora. É curioso porque pessoalmente é muito fácil tocar alguns pontos da pessoa que a gente evita chegar. Sim. Sabe? E às vezes a gente precisa que alguém cutuque lá. E isso ficou estranho pra caramba. Ficou bastante. Mas o Suede, o Suede tava precisando da sua cutucada. Ele agradece e pede bis. Ele agradece e pede um sneakers. Que é pedão e grosso. Mas que, esse é muito bacana, cara. Tipo, é engraçado por um lado. Por um outro, eu via o Suede tava em desespero pra responder as perguntas. Tava mesmo. Sim. Com certeza. Porque ainda tive essas sorte. Perguntas os ouvintes nunca saberão. Nunca saberão. Nunca saberão. Nem o motivo delas terem sido feitas. Né? Porém, eu ainda tive. Conversando com ele depois, a gente viu... Eu tive sorte também, porque ele já veio pronto pra falar. Eu só exprimi ele a mais. Mais um pouquinho, você ia tirar umas confissões meio esquisitas dele. Mais um pouquinho, engravidava. É. Tinha que pagar pensão. Só pra constar também, eu não vi o quarto dele. Verdade. Nossa. O pior é que eu arrumei, cara. Passou um rato do meu lado também. É aquele dia lá do ratinho. Né? Aquele ratinho que apareceu aqui? Não, era o irmão rato. Daquele. Ah, tá. É. Irmão mais velho, maior. O ratinho que apareceu aqui outro dia era simpaticíssimo. Sim, ele era. Gente boa pra caramba. Renato Augusto. Eu. E agora? Por detrás dos microfones. O que você tem a falar sobre o podcast? É ainda melhor por detrás dos microfones. É mesmo? Se a gente sempre fica conhecendo a pessoa, se decepcionar, né? Né? Chega aqui, porra, essa zona que vocês fazem, essa mesa, fio pra todo lado, cinzeiro vazando pros galera cantos. Galera reclamar que no podcast remédio. Fala pro Suede enfiar as coisas no cu. É. Né? Não, mas é bom que o Renato viu que a gente faz isso na vida, né? Sim, sim. Enfia as coisas no cu do Suede. Exatamente. O Suede tá até acostumado. É, que... eu tô acostumado. É. Digamos assim que ele tá laciado já disso. Mas você achou melhor? Sim, porque a gente tem uma noção quando escuta vocês, que é exatamente que vocês têm uma intimidade gostosa entre si. Quando vocês xingam, quando vocês brincam, isso não é por desrespeito, é porque vocês se gostam pra caramba. E pessoalmente, conhecendo vocês fora do microfone, é muito mais que isso, sabe? Vocês se amam. Isso fica muito claro. Acaba... O cara do Pedro é ótimo. Não, a gente acaba criando realmente, porque várias vezes a gente fala, não, porque a gente é só colega de trabalho. Trabalho aqui, né, no microfone e tal. Mas, porra, a gente já conversou sobre a vida, né? Então, além de companheiros de podcast, somos amigos, e além de amigos, somos confidentes e tudo mais. E, claro que, assim, briga sempre tem. Sim. Mas... porque é normal. Sim. Porque, apesar de tudo, vocês são de pessoas diferentes. Sim, sim. Ideias diferentes, tá? Mas a gente acaba superando essas coisas, né, por algo maior. Agora, aqui eu gostaria de deixar um convite registrado pra você. Ano que vem, você vai gravar o especial de Natal com a gente. Eu vou adorar. Oh. Eu sinceramente vou adorar. Já separa uma semana aí pra vir pra cá. Não, nem que foi pra você fazer bate e volta no fim de semana, pega suas falas e tal, grava com a gente, você vai... Combinado. Tipo, eu já tava falando isso com você, a gente vim mais vezes pra cá. É que lógico que por causa da rotina é difícil. Uhum. Mas por isso que eu tô deixando combinado desde já. Porque como foi algo que te tocou, nada mais justo do que fazer isso pelos outros ouvintes. Concordo. Né? Bate-bola, jogo rápido? Bate-bola, jogo rápido. Vamos lá. Baseado no que foi conversado aqui hoje. Família. É fundamental. Amigos. Eu não vou ter uma palavra só, então é a família que a gente escolhe. Dificuldades. São feitos pra gente poder aprender e evoluir. Locomotiva 26. Junta família e amigos e uma coisa ainda mais incrível. Onde? Mundo Freak ou Locomotiva 26? Não, mentira. Mentira. Segura aí sua audiência. Isso só será respondido um dia no futuro. Mas a Locomotiva. Só pra constar, eu só tô no grupo do Locomotiva. Chupa, André. Aí, Andrei! Toma! O grupo de vocês tem 200 pessoas, mas a gente tem o Renato, bicho. E o Renato vale pra caralho. Ele me chamou de gordo. Não, não é, pessoal. A não ser que vai vender como por eu peso, vou poder né? chamar alguém de gordo, cara? Isso é verdade. Se tem um grande peso no grupo. Ah, aí lá seria. Vem, lá vem. Outro dia o Sérgio virou e falou, não, porque você tem um peso diferente de mim. Tem tipo aí, dois pra um. É, mas tudo bem. Primeiro, então, um recado pros ouvintes. Segundo, um recado pro Locomotiva. Terceiro, uma música que você quer pra finalizar. Pros ouvintes, cara, pra quem tá ouvindo e não buscou interagir com vocês, eles perdem muito, sabe? Porque o que vocês falam no podcast são o que vocês são. E é uma intimidade muito gostosa. Pro Locomotiva 26, é um desejo que vocês continuem por muito tempo. E que vocês consigam ser muito reconhecidos pelo que vocês fazem. Assim como eu falei quando eu terminei de ouvir o cast Natal, eu afirmo novamente pra todo mundo. Não perdeu em nada pro Nerdcast RPG. Nós tomando processinho. Aê, Jovem Nerd. Chupem. Pelo mesmo motivo que o podcast RPG fez sucesso, é que a alma de você está lá. A essência de você está lá. Não no Nerdcast RPG, no especial de Natal. É isso que eu tava estranhando. Entendeu? E quando você ouve e sente isso, não tem como não gostar, sabe? Não tem como você não sentir a doação que vocês fizeram pra aquilo. Hoje, sabendo todo o processo, tá muito claro isso, sabe? E é algo que eu consigo sentir a cada programa que vocês lançam. Eu já falei no grupo exatamente isso, que é antes de conhecer vocês, de ter o contato frequente, eu me senti amigo de vocês por conta de muita coisa parecida. Hoje o que eu vim aqui foi só pra reafirmar essa amizade. Agora o complicado é a música. Eu vou mandar pra você depois, eu não vou lembrar qual entrada do Full Metal que eu gosto mais, porque eu adoro todas. Mas tem uma do Brotherhood que a música, ela é animada. Acho que é Go Time, alguma coisa assim. Eu acho que ele representa muito, não vou falar pelo significado, mas pelo ritmo dela, sabe? Eu poderia falar toda do Full Metal. Eu vou ser um pouco melhor nesse sentido da música. Tem a banda Kira Justice, já ouviu falar? Sim. Eles fizeram uma versão de música após terminar o Full Metal Brotherhood, que é a versão deles do FMA. Eu gostaria que fosse essa música, então. Demorou. Me manda o link que vai rolar. Fala da Zelda, animal. Ah, é. Não esquece da Zelda também. Junto com o link. Pô, e você não fala da Epona, né? Isso me magoou um pouco. Coitado. Ah, cara. Ele não gosta de bicho, ele quer que a Epona morra. Não, mas sem a Epona, dar tudo aquilo é um saco. Será que eu vou conseguir vencer mesmo assim? Será que eu vou ter você comigo até o fim? Preciso ter. se um dia eu te fizer chorar, que sejam lágrimas de alegria. E se eu não puder apagar as promessas que eu não honrei, e se eu não puder mais mudar a pessoa que eu me tornei, será que eu vou conseguir vencer mesmo assim? Será que eu vou ter você comigo até o fim? Será que eu vou conseguir vencer mesmo assim? Será que eu vou ter você comigo até o fim? Ter você comigo até. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Ah. LocomoCast que... O podcast acordou. LocomoCast que, assim, o Renato falou bonito, acho que é a nossa vez de falar bonito agora. Que a gente fica realmente... E eu já tô quase chorando aqui. A gente fica realmente emocionado. Porque o trabalho que dá tudo isso... A loucura que é tudo isso. E a gente passar por cima de diferentes, a gente passar por cima dessas coisas pra fazer um negócio legal. E, claro, todos do grupo são extremamente importantes. Os que a gente tem mais afinidade também, o Pedro Pérez e o Moacir. Eu não vou falar o nome de todo mundo porque é muita gente. Você vindo aqui, você tá representando não só o Renato, mas o grupo inteiro. Isso é prova mais do que o suficiente pra gente que a gente tá num caminho certo, num caminho bom. Que a gente consegue fazer algo bom pelas pessoas. Mesmo que seja algo que a gente faz pra gente se divertir. Porque se a gente for ter alguma pretensão realmente de explodir, é sonhar alto demais. O que a gente sonha é em continuar fazendo isso, continuar dando risada. Óbvio que a gente quer crescer. Mas quando vem comentários como o que você fez, da gente ter salvado você, quando acontece da gente visitar um ouvinte, ou de um ouvinte, né, que se tornou amigo, vir aqui, cara, isso é melhor do que qualquer pagamento. Eu não tô falando isso da boca pra fora, porque tem muito podcaster que fala. E eu tô realmente falando que é isso que valoriza tudo que a gente faz, é isso que justifica tudo que a gente faz. E a gente só tem a agradecer por você estar aqui, cara. Você agradece a gente, mas na verdade eu acho que a gente precisava muito de algo assim, e principalmente de você, porque você é um cara sensacional. Obrigado. Um cara que, tipo, particularmente a gente não conversou muito no WhatsApp, mas às vezes conversava, dava pra ver que você era um cara foda. E você vindo aqui mostrou pra gente realmente você é um cara sensacional, porque a gente... Pô, o cara vai vir, mas WhatsApp é uma coisa, internet é uma coisa. E constatar que, pessoalmente, você falou do podcast, do bastidor ser melhor, mas ter você aqui pessoalmente mostrou que você é muito melhor do que o cara que a gente já conversava no WhatsApp, que é um cara que a gente já gostava pra caramba. Hoje a gente tem uma admiração muito maior por você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que a gente sempre vai estar aqui quando você quiser conversar com a gente, quando você quiser vir visitar a gente, gravar com a gente. Tá feito o convite pro podcast Natal do ano que vem. E é isso, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Milhões de vezes obrigado. Não tem como agradecer o suficiente. De verdade. Outcast também é um cara aí que tá sempre com a gente, né? Verdade. Moleque, firmeza pra caramba. Ele tem gravado bastante com a gente, sim, ultimamente, sim, né? Tem só o problema. É bom demais, demais, demais ter esse apoio, porque é demorado editar, é demorado pensar em coisas, e às vezes a gente se atropela. Eu sei que a gente vacilou em alguns podcasts e tal, não questão de desenrolar do assunto, mas o assunto em si. E eu acho que a gente tende a melhorar isso cada vez mais, trabalhar também roteiros e tudo mais pra mostrar esse lado maior da gente, pra expor esse lado, porque por mais que a gente esteja atuando, a gente tá interpretando a gente, né? Então, menos podcast. Eu acho. Eu não sou um doente. Meu enfermeira. Nunca se sabe. Ainda, futuro, né? Então, Renato, obrigado, cara. Obrigado de verdade. Foi um prazer foda ter recebido você. Venha sempre que quiser. Não precisa nem avisar, quiser aparecer, falar, oh, tô aqui na rodoviária. Vem, só vem, não pensa não. Muito obrigado. Só ronca um pouco menos, dá pra ouvir do outro lado da casa. Não, mas, ah, não, não, eu não dormi em casa no fim de semana, que eu ronco pra caralho. Tá? E aparecer disputa, né? Né? Como eu falei dessa última vez, não deixa problema financeiro te impedir. A gente faz uma vaquinha aqui, Renato, vem. Chad tem bunda também, ele dá um jeito. E eu queria abrir esse convite pros outros ouvintes também. Sim. Meu, venham, cara. Vem, galera. Só vem. Vocês não sabem o quão bem vocês fazem pra gente vindo. É, o Renato teve o privilégio de me pagar uma cerveja. Aí. Exatamente. O Renato, porra, o Renato pagou uma picanha, uma fraldinha pra gente aí. Então, né? E mais cerveja. Eu me senti mal que eu trouxe linguiça, apesar que eu trouxe pro cerveja pra caralho. Eu trouxe linguiça, frango. Eu trouxe cerveja só no final. E trouxe cerveja de mulher. Gente, não é machismo. Tá escrito na lata. Tá escrito na lata. Então, mas é isso aí, gente. Nossa, eu até fiquei... Eu queria também agradecer o Renato, porque assim, eu sou que menos, digamos assim, eu sou que menos fala quando o assunto é essa coisa que expõe, né? E eu sei que, por mais que você tenha uma facilidade pra falar, não é fácil, né? E eu queria deixar gravado, assim, que o quão... É, como que eu posso... Deixa eu mimetizar isso em palavras. É que, assim, por WhatsApp, por mensagens, a gente não tem tanto... É óbvio que a gente não tem o contato físico, contato pessoal. Então, não tem como ter uma impressão total da pessoa. E nesses 3 dias, por mais que tenha sido correria pra mim, lá, tal, tal, os momentos que a gente passou junto, cara, você é uma pessoa realmente incrível. Assim... Foi bom pra você? Foi muito bom pra mim, cara. Gostei muito de te conhecer. As suas ideias, elas partilham muito do que eu penso também, o seu jeito. Puta que pariu, é uma máfia de bonecas humanas. Tá vendo? E, cara, gostei muito de te conhecer, de verdade, muito mesmo. E assim, venha mais vezes. A gente tenta ir pra lá também. Eu até estranhei, porque eu nunca fui muito de falar no grupo. E o Renato chegou aqui, eu pensei, pô, eu vou ter que fazer sala. Eu sei que o cara é gente boa, mas eu não sou uma pessoa de muito assunto. Velho, a gente não parou de conversar um minuto, né? Quando a gente tava junto. Eu ouço mais do que eu falo. Então, assim, mas quando eu pego pra falar, eu falo pra caramba também. É. Mas, cara, é muito bom te ouvir falando. É muito bom conversar, bater ideia com você. É. Gostei de você. E aquela parte que eu gostei pra caramba, porque apesar de ir em grupo, por causa da correria de cada um, a gente interagiu pouco, aqui deu pra ver quanto que a gente é parecido. Né? Sim. Sabe? Quanto que... Aquilo que eu senti do especial de Natal, quanto que é verdadeiro, sabe? Quanto que bem ou mal a gente se parece. E foi fenomenal. Então tá bom. E? Gang Bang. Precisamos lembrar... Como assim, as ideias, velho. Eu vou usar esse bordão hoje, por causa do Renato, que na vida ninguém é nada sem amigos. Sim. E a gente tem que agradecer aqui ao On Fire. On Fire. Que também é um grande amigo nosso, Gabriel Heiner. Porra, vem pra cá, viado. Vamos gravar. Dele é mais difícil, né? Porque ele tá 2.000 quilômetros daqui. Aqui, caguei. Ele prometeu trazer cachaça. E Genaras. Então assim, vem pra cá, viado. Mas assim, falando sério, você tem um podcast bom para caralho, On Fire. Você que está terminando de ouvir o Locomocast, escute o On Fire. Além disso, queremos saber o que você pensa de nós, né? Antes, só fazer uma observação. Vocês viram que já tivemos aí, esse é o terceiro Conhecendo Desconhecidos, que a gente mostra uma diferença muito grande em cada um, só que é muito interessante a vida de cada um. Sim. Em seus aspectos. Então, a gente quer saber, a gente quer conhecer você, querido ouvinte. Quem é você? Manda um e-mail pra gente no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Tô gripado. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Renato. contato@locomotiva26.com.br. Exatamente. Temos outra forma de contato. Uhum. E qual outra forma de contato? WhatsApp. E como faz pra entrar no grupo do WhatsApp? Entra no grupo Passageiro Locomotiva no Facebook. Lá você vai ter que ser autorizado. O Álvaro, se ele já terminou de fazer tudo que ele tinha que fazer, ele vai autorizar a entrada. Ele vai lavar as mãos e vai... É. E lá vai ter um endereço eletrônico colado no topo, que é só você clicar e vai estar no grupo do WhatsApp. Ou você entra na postagem deste podcast no site do Locomotiva 26, que vai ter o mesmo endereço eletrônico. exatamente, eu acho que é isso. É isso? Acho que sim. Renatex. Então, bora? Falou. Então, falou, galera. Hasta. Falou. Caralho, eu vou morrer, pô. Intrigo teu olhar.